de em grandes parceiros. Tá todo mundo aqui. Pop. Banho e tosa, especializado. Aqui o seu bichinho é muito bem tratado. Clínica veterinária 24 horas com internamento. Consultório amigo do gato. Sessão completa de medicamentos. Ginopet, vem pra Ginopet. Ginopet. Fone 987709635. Siga no Instagram, @ GinopetJP. Ginopet. Panorama Paraíba. Os bastidores da política nacional e estadual. Você acompanha aqui. Felipe França, Álvaro Costa e Napoleão Soares trazem informação e opinião para te manter sempre bem informado. Panorama Paraíba. De segunda a sexta, às 19 horas. Só aqui na 89.3. Pop FM. Se é notícia e informação, é Pop. Estamos de volta com o Show da Manhã, aqui na Pop FM. Pop. Quem vai ganhar. Oxe, eu vim demais pro canto. Peraí, para vocês me verem. Quem vai ganhar de volta com a Hora da Fofoca, 11h39. Tem BG? Cadê? O quê? Tá rolando BG? Tá. Agora. Quem vai ganhar? Ele. Atenção, Tainá Gomes. Tainá Gomes vai ganhar um par de convites para o Vila Cinto. São João vai escolher se quer ir no sábado ou no domingo. Já me chama no WhatsApp aí, Tainá. Já manda mensagem aqui que eu vou pedir os dados seu e do acompanhante para poder mandar para nossa gerência comercial que vai passar, a nossa querida Maíra Lira. Quero mais sorteios pro YouTube, viu? Vamos fazer. Ah, vem aí. Fazer, hoje vem aí um novo momento para a Hora da Fofoca. Mas em julho. É. Vocês não podem perder a Hora da Fofoca 2.0. Isso! Fica muito legal. Muito legal. Tainá, fala comigo no WhatsApp que tá aqui no QR Code. Aí você pode falar comigo que você ganhou. Você vai escolher isso, que é no sábado ou no domingo. Tá? Agora tem que falar agora já, na hora que terminar o programa, viu? Exatamente. Porque se passar de hoje, perde o ingresso. Ei, Tainá, por favor, Tainá. Se ligue, mulher. Se liga, mulher. Se liga, mulherzinha. Tainá Gomes ganhou aqui. Viu? Arrasou. Daqui arrasou. A pouco tem um sorteio dos 150. Hoje é dia dos namorados. Vários já casais aí mandando mensagens um para os outros. Luciano Huck e Angélica já se declararam. Dentre outros, tem Maria Gretchen, que Vitor acabou de mandar. Postou um videozinho. Se vocês quiserem ver, vão lá no Instagram dela. Ela e o Esdras. Composes sensuais, mas não explícitas. Tá, e romântico. Tá, olha aqui. É, olha aqui, eles, gente. Rapaz, em clima de romance. É, dos namorados. Ó aqui, ó. É. A música é a cara deles, que é a música de... E a música Me Usa de Magníficos. Tá aqui no YouTube, Rádio Pop JP. Ele de Zorba, ela com o pulmão aparecendo. E é só foto deles fazendo nojeira aí. Que nojeira, Vitor? Desde quando tá agarrado? Do chuveiro é nojeira? Não, ei! Ei! Ei, que é isso? Essa posição é boa, não dá pra ver. Essa daí, safada. Olha isso aí. Ah, véia assanhada. Olha que delícia. E precisa todas as fotos deles pelados, eles assim, e poses sensuais. Ele tá de Zorba e tem uma que ele tá de lado. Que isso? Tem uma que ele tá de lado que dá pra ver ali o negócio. Enfim, eu gostei das fotos. Devia botar outra música. Eu gostei, amigo. Devia botar Passarinho Quer Dançar, o Rabicho Balançar, como quando acaba de nascer. Tchu, tchu, tchu, tchu. Seu biquinho quer abrir, as asinhas aplaudir, o rabicho remexer. Tchu, tchu, tchu, tchu. Viu? Passarinho passará. Vamos lá. Hoje é o dia de abrir a timeline, tá todo mundo. Casais e casais. Se você é solteiro ou solteiro, não fica de banzo no dia dos namorados, não. Porque às vezes ficar só é bem melhor que ficar mal acompanhado. E depois voar no azul. Vitor! Ó, o que a magrinha quer, hein? A magrinha... Ah, essa magrinha fica com aquela moedinha falando, chega a dar uma agonia. A magrinha tá aí pra jogo, né? A magrinha não quer nada, a magrinha quer comprar, a magrinha quer terminar o apartamento dela, que deu B.O., isso que a magrinha quer. Ei, vamos falar do barraco? Qual a confusão? Barraco da Bia Miranda com Gato Preto. Esse povo... Baixaria. A vida deles é uma própria baixaria. Só dizer que já estão dizendo aqui no Twitter que Datena tá reclamando com a Rede TV. Deu uns gritos. Ai, não, já, gente, tá ameaçando ir embora. Não, Vitor, não acredito, não. É sério isso? Tem algum vídeo? Eu não acredito. Da Atena, mulher? Ô, da Atena, mulher? Ele levou Sônia Abrão pra comentar política. Ele tá agoniado com a audiência. Tá dando 0.4. Ai, da Atena. Só relaxa, criatura. Homem, fique aí. Fique aí. É o melhor que você faz. Só relaxa e faça o programa. Vai embora. Vou dizer a da Atena a mesma coisa que eu digo sobre Erli, fica aí. É lá, é muito, muito atribulado. Dá... Fica aí, vai, conta Gato Preto, esse C-A-B-A-R-E de Gato Preto e Bia Miranda. Ai, gente, olha, a Bia Miranda, né, que é filha da Jenny Miranda, que tem esse nome Miranda por conta de Gretchen. Não é isso, né, isso, Vitor? Só não pode falar desta gata aqui, viu? Não, por favor. É o tubo... Ai, meu Deus do céu, nem dela, nem tu, Elvis. Fala, a Laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Vai. Ai, gente. Bem, ontem eu tava no ônibus, saindo daqui, 303, indo pro centro. Vou lá, aí tem ônibus que tem internet, gente. Prefeitura aí, governador, Planeta Terra, empresa da República, todo mundo aí. Mete internet nos ônibus todos, por favor. É muito legal. Aí, enfim, aí tô lá no ônibus, vejo o quê? Bia Miranda. Primeiro eu vi, eu ia falar na fofoca ontem que não deu. Ela disse que terminou com o Gato Preto porque eles têm dependência emocional um do outro, não se dão bem, mas ficam juntos, certo? Beleza, terminou o relacionamento. Quando eu chego no ônibus, ela já tem apanhado dele, ele enforcou ela, deu um tapa nela. Isso é relacionamento saudável? Tirou os cabelos dela, puxou os cabelos dela dentro de um hotel, o pessoal da recepção deu pra ele lá outra chave. Que foi uma baixaria danada. Foi uma baixaria, chamou polícia, né, tentou enforcar. Ela, a Bia disse que ia sendo uma tragédia, deu um murro na cara dela também. E aí, aconteceu tudo isso. Ela foi pra delegacia, chegou na delegacia, ela postou outro vídeo dizendo que ela tava lá há um tempo já, esperando pra ser atendida. E as pessoas, tanto polícia como agentes, enfim, pessoas lá da delegacia, ficavam pedindo pra tirar foto com ela. Arthur disse que ele ficou, Arthur dos bancários, que ele ficou doido, dando tiro pro alto. E isso. Que baixaria. Tem história também, Thaísa, que ele dá tiro pro alto, deu tiro pro alto na festa do ex dela, né? E assim, gente, pelo amor de Deus, essa relação desse rapaz com essa moça é um vai e vem danado. É. Quando ela foi ter a bebê deles, que é uma bebezinha de um ano. Oxi. Tem um ano. A primeira, né? Não, a que eles tiveram agora. Um ano não, gente. Um mês. Ela tava separada dele de novo, aí ele foi pro hospital ficar com ela, ela tinha ido atrás de outro homem, não sei o quê. Agora mesmo eu vi a Fabila. É o pior, Fabila quebrou o resguardo. Olha, isso é uma falta de gente. É uma falta de consciência. Aonde muito sair grande. É paz? Aonde sair é amor? Aonde sair é relacionamento? Me diga. É o gado petão, é o bode preto. E vem na hora dar uma tragédia. Ah, é o bode. Uma tragédia. Quebrar o resguardo, não aguentar o resguardo, tá cagou. Não é isso? Que tesão, é Amado Batista? A tesão lá em cima. O cantor Buarque, que não é o Chico Buarque? O cantor Buarque, que é pai do filho dela com ele, com esse Buarque, de um aninho. Entro na justiça também preocupado com o filho, né, Vitor? Que o Vitor vive com ela e com o Gato Preto. Dentro desse métier, desse relacionamento conturbado. A Fabiola Hypert. Vai acabar o programa. Falou agora há pouco que o Gato Preto veio dizer que tem provas de que ela fica mandando nudes para outros homens. Bem, é só um resumo. É um povo doente, né? Isso aqui, isso é uma tara da molesta. Peraí, o metrô terrestre na refeição toda. Separa. Não segura o resguardo. Não segura o resguardo. Preto. O outro vai pra uma festa. Diz que ele foi pra uma festa Cat também, Black, tava com ela. Separem. Esse Gato Preto dá azar. Isso é uma tesão da gota. Peraí, homem. Não, pelo amor de Deus. Segura o que vocês têm nas calças, pelo amor de Deus. É, exatamente. Então, como diria a finada desse Gonçalves, é um furor bagal que eles têm. Ave Maria. Agora, cenas dos próximos capítulos virão. Aí eu espero que com nada grave, porque eu fico vendo a hora da tragédia. Se tiver ouvindo a gente, vai ganhar R$150 esse áudio aqui. Bom dia, Vitor. Bom dia, Isabela. Oi. Sandro, motorista de aplicativo. Rapaz, se eu ganhasse esses 150 pila aí, eu ia comprar um buquê de flores, uma garrafa de vinho para meu amor Ivan Santos. Tem um minuto pra mandar mensagem dizendo Rádio Pop, esse áudio aí é meu. Vamos embora, que a rádio não é nossa. Feliz dia dos namorados para minha eterna namorada Ingrid. Te amo. Feliz dia dos namorados para o meu amado amore Fábio Maurício. Beijo, meus amores. Um abraço. Feliz quinta-feira. Abre o áudio. Sim, vai lá, minha nossa senhora. Ganhou, Sandro. Ei, Vitor. Esse áudio aí é meu, Sandro. Manda o Pix que a Rádio Pop paga. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Lá vem o meio-dia Paraíba com Chiquinho Scarpa e companhia. Tchau, gente. Você ouviu na Pop FM? Pop. Show da manhã. Show da manhã. Amanhã. manhã mais alegre do seu rádio. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Show da manhã. Show da manhã. Oferecimento Óticas Diniz, pra ver você feliz. Agora nos bancários. Ginopet, siga no Instagram GinopetJP. E Varejão do Preço. Aqui o seu São João é mais barato. Devassa e Vai de Bete apresentam. Não tem forró, tem brincadeira, de inversão tem milho vento, chato, chacha de baião. Em Campina Grande, o maior São João do mundo, lugar da alegria, Vila Cid São João. Casa de farinha, farinha de mandioca, do engenho sai cachaça da boa pra nós tomar. Vou na bodega e na casa de mangá, Vila Cid São João. Oi! Vila Sítio São João, de 1º de junho a 13 de julho. Nossa festa tem a cara da alegria e se reinventa a cada ano. Acompanhe tudo em nossas redes sociais. Apoio Colinas Engenharia, Coca-Cola e Cachaça Matuta. Beba com moderação. Ela é colada com o Brasil, Bombril. Faz seu São João brilhar. Ela é colada com o Brasil, Bombril. Faz seu São João brilhar. Devassa e Vai de Bete apresentam sábado 14 de junho na Vila Sítio São João. Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo. Vicente Neri. Preciso dar burro em ponta de faca. Oh, Mara Pavanelli. Maravilhosa. Tudo cheira. E Sâmia Maia. Me chama, me cumpre. E no domingo 15 de junho, Flávio José. Sei. E aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Cirano e Cirino. E Lara Amélia. Essa saudade. A Vila Sítio São João voltou pra torar. Antecipados Rede Farma Tambaú em João Pessoa. E Rede Farma Parque da Criança em Campina Grande. Conecte seu futuro com a Uplink Telecom. Oferecemos internet de alta velocidade e fibra ótica para uma conexão super rápida e estável. Atendimento rápido, eficiente e feito pra você. Ligue agora para 83-3238-8736 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 83-987-410565. Planos acessíveis a partir de R$73. Isso mesmo, planos a partir de R$73. Não perca tempo, melhore sua conexão hoje mesmo. Uplink Telecom, conectando você ao mundo. Brahma e Esporte da Sorte apresentam São João Premium do Espacio, sexta dia 20 de junho. Jorge e Matheus. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinal. Limão com mel. Diz o que mandar. Que esse coração. Tiago Freitas. Nega, vem cá. Nós dois chameguinho, dois pra lá e dois pra cá. São João Premium do Espacio, o melhor do São João. Vendas Lojas Rutra, patrocínio O Boticário, Unifacisa, São Brás e Brisa Net. Arraiá na pista Honda. Chegou a hora de entrar no ritmo da liberdade com uma moto zero quilômetro. Compre a sua CG 160 Fan 2025 com entrada de apenas R$887 e parcelinhas no mesmo valor. Honda, melhor negócio. Vende tradição, vende Honda, Motomar e Novo Rumo. Desacelere seu bem maior e a vida. Consulte condições. Prepare-se para o maior evento automotivo de vendas do país. Caoa Day, um evento histórico e sem precedentes que só o maior grupo automotivo da América Latina poderia oferecer. Todas as suas marcas, lojas e equipes em todo o país mobilizadas para a maior operação de vendas do ano. Caoa Day é só neste sábado. Não perca. Confira as marcas participantes no site caoa.com.br/caoa-day. Desacelere, seu bem maior é a vida. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Domingo, dia 15 de junho de 2025, das 9h30 às 14h30, Brisamar, João Pessoa, no seguinte endereço, Avenida Senador Rui Carneiro. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Chegou a hora de mudar o seu futuro. estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária com matrícula grátis e desconto de 60% nas mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 83993920134. A Solisan é uma empresa especializada em instalação e manutenção de energia solar. Com a Solisan ficou mais fácil para você instalar na sua casa, apartamento, comércio, indústria, chácara, granja ou fazenda. Financia 100% e divide em 120 vezes. E a primeira você só paga com 6 meses. Ligue agora 99992-9686. Solisan, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1347. Próximo à Praça Pedro Gondim, bairro Torre. A Solisan cobre o orçamento da concorrência e atende Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Análises, o laboratório que mais cresce na Paraíba. As suas tardes entram no clima do São João com o Arraiá da Pop FM. De segunda a sexta, entrevistas, curiosidades e tudo o que faz dessa época uma das mais queridas do ano. Cultura, forró e tradição no ar. Arraiá da Pop FM. Você por dentro de tudo na rádio que tem o som do São João. Pop FM. O São João é aqui. Oferecimento Auto Oriente, a melhor Nissan do Brasil. Conversa com o governador. Uma conversa franca e direta com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Apresentação, Luiz Henrique. Hoje é dia 12 de junho, é uma quinta-feira, 12 de junho de 2025. A nossa convidada é Simone Jordão, que é presidente da FUNAD. Simone, é sempre bom receber você aqui, tudo bem? Tudo bem, é sempre bom estar aqui com você, prazer enorme. É bom falar de empregabilidade, emprego para as pessoas com deficiência. Que políticas a FUNAD tem adotado com o governo do estado para abrir e dar oportunidade às pessoas com deficiência? É, a gente sabe que isso é um problema a nível nacional ainda, garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso ao trabalho, apesar de existir uma lei de cotas, mas o governo do estado, através da FUNAD, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Cine Estadual, tem feito um esforço enorme. A FUNAD tem sido o grande canal, considerando que nós temos um setor específico lá para receber as pessoas, para receber as empresas, para cadastrar as pessoas com deficiência que pretendem entrar no mercado de trabalho e realizar parcerias através, por exemplo, do Dia D de Empregabilidade, que nós realizamos, e sempre é um sucesso o Dia D de Empregabilidade, que não se concentra apenas em João Pessoa, mas nós fazemos também em outras regiões do estado, nós já fizemos. Então, são diversas estratégias em articulação com o MTP, Ministério do Trabalho, Ministério Público. Então, são vários órgãos que, em parceria com a FUNAD, a gente tenta melhorar esse indicador de acesso ao emprego aqui para as pessoas com deficiência na Paraíba. O acesso ao emprego não depende só exclusivamente da FUNAD. As famílias que estão ouvindo a gente, uma mãe, um pai, um parente de alguém com deficiência, a gente sabe que essas pessoas são capazes. E que caminho também eles podem tomar autonomamente? É, eu acho que o primeiro caminho é garantir, desde criança, né, acreditar que a educação inclusiva ela é um caminho. Então, encaminhar essa pessoa, fazer com que essa pessoa tenha acesso à escola, considerando que a gente tem já um conjunto de leis que garante isso, formação qualificada, e que essas pessoas podem se dirigir, por exemplo, à FUNAD. A FUNAD, nós temos um banco de dados lá muito robusto, e nós temos um contato permanente com as empresas. As grandes empresas, quando vão se instalar, e aquelas que já existem aqui em João Pessoa, elas já procuram a FUNAD como referência para garantir que tenha pessoas com deficiência. É lógico que ainda existe um conjunto de barreiras, né? Mas a gente tem insistido, em especial para algumas deficiências. Nós temos ainda, as empresas às vezes escolhem por tipo de deficiência, a gente tem tentado, né, garantir que o acesso seja pela capacidade daquela pessoa, pelo perfil, para aquele cargo que está sendo ofertado, e que essa empresa, ao receber essa pessoa, acolha e crie muitas vezes condições para que essa pessoa possa efetivamente permanecer no emprego. Então, essa luta de diversas formas, a gente tem tentado atacar, digamos assim, de diversas formas, inclusive com cursos profissionalizantes dentro da instituição. Eu quero agradecer também, porque nós temos uma parceria muito boa com o SESI, com o SENAI, para a formação de pessoas, né? Cursos que nós oferecemos, curso de confeiteiro, curso de computador, de informática, de conserto também para a rede. E então a gente tem uma parceria também com o SESI, com o SENAI, para que a gente dê formação para essas pessoas. E muitas pessoas que passam por esses cursos, a gente muitas vezes vão para o mercado de trabalho, montam o seu próprio negócio. Então a gente tem tentado, através do Sine Estadual também, dessa parceria com o Sine Estadual e Sines Municipais, para que a gente consiga melhorar, né, o acesso dessas pessoas, considerando que pela RAIS, por exemplo, em 2023, a gente tem quase 5 mil postos de trabalho na Paraíba para essas pessoas. Simone Jordão é presidente da FUNAD. Quando você fala as pessoas procuram a FUNAD, eu sempre fico curioso. Como são as portas da FUNAD? Onde tem portas e onde as pessoas podem bater, ligar e chegar até a FUNAD? É, nós temos o site da FUNAD, que ele explica lá, se você quiser uma consulta, como você acessar, como você vai ter o acesso para determinadas demandas na área de reabilitação. Mas acesso ao emprego, a demanda é livre. Então você não precisa necessariamente marcar ou ir no site da instituição e tentar agendar. Para você conseguir o acesso ou informação, você pode ir lá na FUNAD de forma presencial, espontânea, e você pegar todas as informações necessárias e se cadastrar para, no momento oportuno, você ser convocado. Hoje o site da FUNAD divulga quase que semanalmente os empregos que estão ali disponíveis de acordo com a demanda que as empresas encaminham. Então orienta as pessoas com deficiência a ir lá no site da FUNAD, na primeira página que a gente tem lá a oferta de emprego daquela semana que as empresas demandam da instituição. Então também é um canal importante, né? As redes sociais, como sempre, um canal importante, e a gente tem feito isso. Foi uma estratégia fantástica essa de colocar no site da FUNAD a disponibilidade de vagas de emprego. O emprego também tem que ser garantido para as pessoas com deficiência, esse é o lema, né? Com certeza, a gente precisa, né, para que a gente consiga construir uma sociedade justa, igualitária, e o emprego dá dignidade a todas as pessoas, e a gente precisa desconstruir essas ideias capacitistas que, infelizmente, o capacitismo é estrutural, está dentro de cada um de nós, e a gente precisa desvincular a incapacidade de pessoa com deficiência. Simone Jordão, presidente da FUNAD, obrigado, é sempre bom falar com você e trazer esse incentivo e do trabalho que faz a FUNAD. Um abraço. Um abraço também, um prazer estar aqui com você. Meio Dia Paraíba. Oferecimento, Seu Antônio Bar e Petiscaria, restaurante no coração do Bessa. Rádio Pop FM. Paraíba, pontualmente meio dia. Confirmando na capital do estado, são 12 horas. Atenção Paraíba para a formação da Rede Pop de Rádio. Começa agora pela Rede Pop de Rádio, o programa Meio Dia Paraíba. O melhor do jornalismo político, os assuntos que movimentam o cotidiano, entrevistas exclusivas e opiniões que importam, fatos e versões e muita interação com o público. É você com a notícia quente na hora certa. Fábio Bernardo, Sony Lacerda, Petrônio Torres e Fábio Augusto. O que rolou no início do dia e que vai ser assunto até amanhã. Você por dentro de tudo o que acontece no Encontro dos Ponteiros. Meio Dia Paraíba. A notícia quente na hora certa. Na hora certa. Hoje é quinta-feira, 12 de junho de 2025. Data em que se comemora o Dia dos Namorados. Aumenta o som do rádio, minha gente, que o programa Meu Dia Paraíba está entrando no ar. E você, apaixonado, apaixonada, acompanha agora o que é destaque neste Dia dos Namorados. Paraíba. No Encontro dos Ponteiros, a notícia quente. Na hora certa. Na hora certa. E atenção, apaixonados de plantão. Dia dos Namorados tem shows gratuitos de Flávio José, Wesley Safadão, Seu Desejo e Leonardo, tudo isso aqui na Paraíba. Santa Rita dá o play no São João e abre os festejos juninos na cidade. Campina Grande, que tem o maior São João do mundo, também terá música para os casais apaixonados. Daqui a pouco, a programação completa para quem quer beijar na boca, dança forró nesse Dia dos Namorados. Sim, pra mim. Casamento coletivo reúne 100 casais durante o maior São João do mundo hoje. A cerimônia vai acontecer na pirâmide do Parque do Povo. E cerimônia que acontece na véspera do dia de Santo Antônio, a partir das 19 horas, de acordo com a Secretaria de Cultura da cidade, mais de 2.500 casais já participaram desta tradição na belíssima, aconchegante, caliente, receptiva Rainha da Borborema. Na abertura do Salão de Artesanato em Campina Grande, governador João Azevedo autoriza a criação do Centro de Referência Macramê. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova plano de aposentadoria voluntária para servidores do Judiciário no Estado. O projeto agora segue para a sanção do governador. Eleições 2026. Vereador pessoense Mo Lima se antecipa e lança música para a campanha de Cícero Lucena, governador da Paraíba. Agenda. Em seu segundo dia na Paraíba, ministro Valdez Góes inaugura ramal do desterro da adutora do Pajeú em Teixeira. E desterro, isso fica no sertão da Paraíba. Com maioria já formada, Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento sobre responsabilização das redes sociais. Trabalhadores da construção civil poderão entrar em greve a partir de segunda-feira em João Pessoa. Além do descumprimento do acordo, os trabalhadores denunciam a tentativa de alterar a jornada de trabalho. É os construtores com muito dinheiro e a classe operária passando dificuldade. Mais uma tragédia aérea. Avião com 242 pessoas cai na Índia perto do aeroporto e deixa ao menos 200 mortos. A aeronave, operado pela Air India, tinha Londres como destino. Na área policial. Idoso de 71 anos é preso com armas e munições da comunidade Porto de João Tota, no bairro de Mandacaru, em João Pessoa. O idoso queria dar uma de Rambo. Ainda na capital paraibana, homem é preso suspeito de estuprar ex-companheira após encontro. Tudo isso aconteceu no bairro do Valentina Figueiredo. E um grupo que invadia a residência sob ordens de presidiários é preso. Isso aconteceu em Campina Grande. E no mundo esportivo, respiro para o Dino, em pleno estádio Marizão. Souza vence o América do Rio Grande do Norte e finalmente deixa a lanterna da Série D do Campeonato Brasileiro. Já em Brasília, o Ministério Público Candango denuncia o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, por suspeita de fraude em apostas das bets. Bruno Henrique, que já está nos Estados Unidos com o mais querido do Brasil para a disputa do Mundial de Clubes. Meio-dia Paraíba, o melhor papo na hora do almoço. A partir de agora, serão 2 horas repletas de informação, de política, opinião, interação e de muita polêmica. Com entrevistas exclusivas e os temas que mexem com o seu cotidiano aqui no Centro da Bancada. Chegou a hora de debater os assuntos que norteiam os rumos do nosso estado. Meio-dia Paraíba. Paraíba. Informação e opinião sem fake news. Do meu dia Paraíba é do meu amigo, o namorador, só com sua esposa, obviamente, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, a minha amiga solteira, Sony Lacerda, e Fábio Augusto. A produção e direção é da minha amiga casada, Thaisa Videri. Edição é de Cosnes Lira. A sonoplastia, edição de imagens é dele, o apaixonado que vai noivar e vai casar o patrãozinho da menina. A superintendência do sistema pop de comunicação, a Tireni Cláudia. E você acompanha o Meu Dia Paraíba em todas as regiões do estado pela rede pop de rádios, começando na Grande João Pessoa pela Pop FM. Em Campina Grande pela Rádio Pop Cariri. Lá em Soledade pela Pop Caruá FM. São Vicente do Sabidó pela São Vicente FM. São José da Lagoa Tapada pela São José FM. Em Vieirópolis pela Vieirópolis FM. O Meu Dia Paraíba também é retransmitido pelo sistema O Norte de comunicação. Pela TV O Norte Lucena, canal 10, operadora Up Telecom. TV O Norte Souza, canal 10, operadora WR Link. TV O Norte Cajazeiras, canal 44, operadora NET. TV O Norte Guarabira, canal 10, operadora LM Telecom. TV O Norte Itabaiana, canal 10, operadora Unidas NET. E TV O Norte Catalã do Rocha, canal 10, operadora Ao Sol. Mas se você preferir, também pode acompanhar o nosso programa pelas diferentes plataformas digitais. Preparem-se, vai começar a brincadeira romântica, a brincadeira que os namorados vão ouvir, porque aqui o bambu vai gemer, o cantão vai piar, é o melhor do meio-dia. A notícia quente na hora certa. Meio-dia, Paraíba. Sua fonte diária de informação já está no ar. Meio-dia, Paraíba. Paraíba. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. Fábio Bernardo. Meus amigos, ontem o Supremo Tribunal Federal deu um passo importante para que a gente possa, de uma vez por todas, encontrar caminhos para a regulamentação das redes sociais no Brasil. Formou-se maioria lá no STF, 6 votos favoráveis contra 1, que as redes vão ter que se responsabilizar pelos conteúdos postados nas redes sociais. Isso sem a necessidade de ordem judicial, como determina o caduco Marco Civil da Internet brasileiro, que remonta aos anos 2014. Estamos em 25. Muita coisa mudou e a internet anda com uma velocidade assustadora. Com a decisão que está por vir do Supremo Tribunal Federal, agora o nosso Congresso Nacional, que é o responsável pela criação de leis, vai ter que se debruçar sobre esse assunto. Em vez de estar atrás de anistia para golpista, em vez de estar apenas correndo atrás de emendas parlamentares, o nosso Congresso vai ter que sim debruçar sobre um assunto que mexe com o cotidiano de todos nós brasileiros. É importante dizer, minha gente, que internet não é terra sem lei. E você, meu amigo, minha amiga, que não pratica crime na internet, fique tranquilo. Essa é tese de que estão tolhendo a liberdade de expressão do povo brasileiro, isso é coisa de quem apenas utiliza as redes sociais para lacrar. Afinal de contas, a liberdade de um começa quando termina a minha. A partir de agora, com a possibilidade, pelo menos quando essa decisão do Supremo Tribunal transitar e julgar, as redes vão ser responsabilizadas e com isso certamente vão ter que moderar muito mais os crimes, a incitação ao ódio, a discriminação a categorias menores. Não é possível o que se acontece nesse país, onde pessoas perdem a vida, crianças perdem a vida porque irresponsáveis, criminosos usam as redes sociais e saem imunes. Agora repito, da mesma forma como a rede social que você utiliza, quando você procura um produto, ela começa a te empurrar um monte de propaganda, ela vai saber e vai ter que, quando alguém estiver praticando um crime, ela vai ter que moderar e vai ser possível, inclusive, retirar, bloquear aquela postagem. Outra coisa é preciso deixar claro, tem muita gente aí desavisada que fica dizendo que o Supremo Tribunal Federal quer mandar nesse país. Nesse caso específico, minha gente, o Supremo foi fustigado. Pasmem vocês. Tem uma pessoa que recorreu ao Supremo por causa de uma postagem, Sony Lacerda, da época do Orkut. Da época do Orkut. O Supremo Tribunal Federal não está legislando, apenas está decidindo algo que tem uma brecha enorme na lei brasileira. É esperar que o Supremo conclua esse julgamento. Depois de tudo transitado e julgado, eu quero ver como as plataformas vão reagir. E antes que alguém diga que estão querendo caçar a sua liberdade de expressão, eu pergunto, na Alemanha, na França, no Canadá, a liberdade de expressão está ameaçada? Nesses países já existem regulamentação das redes sociais e a gente espera que isso aconteça no Brasil a partir do que a gente está vendo no STF. Boa tarde para aí. Petrônio Torres. Popianos. Popianas. Meu comentário hoje é na área esportiva. Gente, eu sou botafoguense, nunca escondi de ninguém. E estou preocupado com o que está acontecendo no Botafogo. Acho que essa SAF, para não dizer, tenho quase certeza, começou a desmoronar. Ontem o CEO da SAF do Botafogo, do nosso belo, Alexandre Galo, que já foi da CBF, e aí eu me tremo todo, culpou os próprios aliados pelo que ele chama de hoje um clube sem prestígio, um clube desacreditado. Eu acho que o Botafogo tem prestígio e acho que o clube é um clube que os pessoenses, os botafoguenses, a iniciativa privada e os governos municipal e estadual acreditam, tanto que patrocinam. É que o CEO do Botafogo disse ontem que os próprios aliados, porque 10% da SAF, gente, é composta por ex-dirigentes e integrantes do Conselho Deliberativo. O CEO do Botafogo chegou ontem, convocou uma coletiva na Maravilha do Contorno, onde o Botafogo treina, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, e disse que o clube não tinha pratos nem talheres para os jogadores fazerem refeição. Olha que absurdo. E hoje é dia dos namorados, senhor Alexandre Galo. Não é dia da mentira. Eu não quero acreditar nisso. Gente, O Alexandre Galo, ele tá arrumando uma desculpa porque essa safra tá degringolando. O Botafogo tá perto da zona de rebaixamento. Não tem dinheiro para contratar ou não tá contratando porque não quer. E os que estão vindo, nossa, é de fazer pena, os jogadores que estão vindo. E ontem, eu conversando com um dos ex-dirigentes que não faz parte da SAF, e ele não pediu reservas, é Breno Moraes, um empresário forte em João Pessoa, que comandou o Botafogo por muitos e muitos anos, e todos sabem da estrutura financeira, é um empresário muito bem sucedido. Disse, ó, e fiz inclusive um post pro meu blog, fazer até um mexão aqui, petronitores.com.br, acessa lá, ele disse, eu compro a SAF desse Alexandre Galo. Tá feito o desafio, porque o Botafogo tem futuro, o Botafogo é viável, o Botafogo é um clube respeitado pela torcida e pelos empresários e pela iniciativa privada e também os governos, como já disse aqui, do município e do estado. Então, gente, torcedor do Botafogo, pro Botafogo não cair no mesmo caminho que o 13 tá caindo, porque o 13 tá aí no ano do centenário ficando sem diretoria, eu acho melhor vender de volta a Safra para um paraibano que queira tomar conta e saiba administrar de fato o Botafogo. Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, torcedor do Botafogo, torcedor do 13. Boa tarde, Paraíba. Fábio Augusto. Pessoas, o governo mente. Mente sobre a medida provisória promulgada ontem do ministro que mais criou e elevou tributos e taxas nesse país, o senhor Haddad. E sobre essa MP que ontem foi promulgada, vou dizer a você, meus amigos, nós iremos pagar a conta sim. Não é só rico e milionários, como assim quer dizer o governo e seu Haddad, que tá mais perdido do que a famoso dito popular, cachorro em dia de mudança. Há muito tempo que esse senhor já deveria ter sido substituído desse ministério. Mas eu não sei por que o presidente de plantão ainda insiste em segurar. Esse mesmo ministro foi o pior prefeito da história de São Paulo. Isso não sou eu, Fábio, que estou dizendo, não. É a população paulista quem diz isso. E quando eu digo que essa MP vai atingir diretamente os nossos bolsos, meu amigo, fiquem bem atentos a possíveis aumentos aí no café, no trigo, no arroz, no leite, na carne e seus derivados. Produtos que você pode comprar ou importar, como tênis, roupas, itens eletrônicos. Tudo isso, meu amigo, acredite, vai chegar no nosso bolso. Sem falar também nas nossas transações, como operações de crédito, aquisições de imóveis e mais e mais e mais por aí. Minha gente, somos nós que vamos pagar. Ajuste fiscal que esse governo faz não existe. Não existe, é ano atrás de ano e o déficit só aumentando, o roubo só aumentando. E esse senhor Haddad não consegue fazer nada, nem sequer consegue apresentar de fato uma medida provisória que a classe política, que é bem amiga do governo, possa cumprir. Então, meus amigos, não acredite, nós iremos pagar sim a conta. Boa tarde a todos. Lacerda. Olá, meu povo. Escutando aqui o comentário do meu amigo Fábio Augusto, e ele tá certo quando ele fala da nossa carga tributária que o governo não consegue resolver, e pesa assim no bolso do trabalhador. Mas aí eu acordei com a informação hoje, logo cedo, que a mesa diretora da Câmara Federal, que tanto na figura do presidente Hugo Mota, paraibano, ele que tem feito duras críticas ao governo, que tem que cortar gastos, que o governo não está sabendo conduzir, que vai travar a pauta de votação, mas na última terça-feira apresentou um projeto que garante a deputados aposentados acumularem os salários se estiverem no mandato vigente. Aí eu me pergunto, cadê o corte de gastos? Porque quando é para aumentar o número de deputados para nenhuma bancada se perder, não tem corte de gastos. Quando é para aprovar penduricalhos para o judiciário, não tem corte de gastos. Agora o governo tem que cortar gastos. Porque um deputado hoje, você a aposentadoria no mínimo 46 mil. Dobre aí com um salário mais 46 mil. E isso é extensivo aos legislativos municipais e estaduais. E para prefeitos. Aí eu fico me perguntando, o Tribunal de Contas no país entra numa cruzada aí atrás de servidores por acúmulos, né, de cargos, de salários. E aí, vai fazer o que agora? Porque é muito fácil você criticar. E eu aqui volto a dizer, o governo erra, essa política econômica está completamente errada, porque está pesando sim no bolso do trabalhador. Eu faço feira toda semana e eu sei, meus amigos aqui também. Agora, não me venha com discursozinho, certo? Eleitoral, em busca de voto, sabe? Quando vocês não querem cortar na própria carne. Agora isso, todos calados. E o direito, esquerda e centro. Ninguém reclama. Entendeu? Aí não dá, né, minha gente? Boa tarde, Paraíba. Meio-dia, Paraíba. Paraíba. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. Fábio Bernardo. 24. Alô, alô, alô, minha Paraíba. Alô, alô, meu povo. Alô, alô, namorados e namoradas. Estamos chegando neste dia 12 de junho com mais uma edição do Romântico de hoje. Meio-dia, Paraíba. Véspera do dia de Santo Antônio, do santo casamento, né? Santo Antônio é sem futuro, viu? Só digo isso. Porque você já fez isso, muito. Já botei até ele dentro do congelador. Você está só fazendo sua simpatia de forma errada. Só me trouxe cafajeste, viu? É, eu tô revoltada hoje. E a culpa é do santo. Agora, antes tu escolhe mal e a culpa é do santo. Não, escolhe mal não. É que mandou. Aí minha mãe disse assim: se apegue com São José. Então, dica para as moças, né? Eu já tô bem, sozinho, graças a Deus. É. Melhor só que é mal arrumar acompanhado, sem, né? Exatamente. Para arrumar homem sem futuro, não tem. Mas quem sabe o que acontece hoje? Quem sabe um ouvinte do Meio Dia Paraíba aí está ouvindo. E Sonila, né? É, menino, já pensasse. Olha aí. Hoje, dia 12 de junho, preste atenção, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, você que também nos acompanha pelas redes sociais. Daqui a pouco, aqui no Meu Dia Paraíba, no Dia dos Namorados, uma promoção especial. A gente vai lançar uma promoção daqui a pouco. E você vai participar do programa e vai concorrer a um presente muito especial para você, ao lado do seu amado, ao lado da sua amada, participar, degustar hoje no jantar do Dia dos Namorados. Um super prêmio da Divina Cestas. Daqui a pouco. Ó, ninguém aqui pode concorrer, não, viu? Eu já ia botar meu nome aqui. Aqui não. Daqui a pouco você presta atenção. Vai não, patrão. Porque nós não podemos. Não podemos, porque esse programa aqui é um programa feito para o povo. Para o povo. E quem vai participar desta promoção é o povo, os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Minha diretora Thaís Avidera está ali bolando. Daqui a pouco a gente lança a promoção para hoje você participar do programa e concorrer a um super prêmio para apimentar, para abrilhantar o seu jantar do Dia dos Namorados. Presentaço da Divina Cesta, daqui a pouco, no Meio Dia Paraíba, neste dia 12, romântico, apaixonante, patrão. E hoje tem festa pra tudo que é lado, viu, minha gente? As redes sociais hoje é tanta gente apaixonada, né? Coisa linda de ver, né? Pois é. Não, aí eu vou... Não sei se você falou isso com ironia ou não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Não, sabe o que é? Porque eu mesmo fiz a minha. Exatamente. Mas era uma coisa que você devia fazer com ela todo santo dia, sabe? Meu filho, vocês... Dia dos namorados, é todo dia. É igual dia das mães. Eita, minha mãe é maravilhosa. Eita, meu pai é maravilhoso. É só naquele dia, né? Mas isso é muito mais pra dar uma aquecida no começo. Só pro começo mesmo. Restaurantes lotados. Patrãozinho, ó, de vez em quando ele bota. Ele não pode botar. Muito bem. Vai comprar um presente, viu, Fábio Augusto? Você namorado ou você namorada, aproveite seu dia. Pode morar. Aproveite seu dia. Pra quem tem, né? Pra quem não tem, como Sony Lacerda. Mas ela está. Que está na pista. Não é porque ela não tem que ela não está em busca. Pepa Torres também está na pista. Atenção, né? Ouvintes. É mesmo. Eles são solteiros, né, Pepa? Eu sempre. Meu filho, às vezes eu... Você não precisa ter um namorado. Às vezes eu namoro uma semana, às vezes namoro um mês. Um dia que é bom. E nada como um dia atrás do outro, né, Soninho? Aproveitem, curtam esse dia, namorados, namoradas, noivos, noivas, maridos, mulheres, esposos, esposas. Hoje, por exemplo, eu tô solteiro, mas já recebi convite pra tomar um vinho. Menos amantes, viu? Amantes não. Não, que amantes? Eu sou solteiro. Não, amantes na forma de isso. Não faça como Mulsão, não, tá dizendo por aí, né? O quê? Hoje é o dia dos namorados. Dia da mulher é dia 8 de março. Então hoje é dia 12. Dia dos namorados. Viu, Pepa? 12h29, vamos parar de conversar miolo de porco, patrão. Ok, isso é você, falando de amor, hoje, chamando de miolo de porco. Eu falei miolo de porco com essa piada de... Ah, sim, de moção. De moção. E hoje tem safadão em Santa Rita, minha gente. Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada no Santa fim de semana. Santa Rita vai ficar pequena hoje pra Santa Rita. Vai beijar na boca o povo hoje. E acaba na cama. É linda essa música do Safadão. Agora ela tá uma confusão em Santa Rita, né? Acabaram o camarote lá, não vai ter camarote. Agora por que não vai ter camarote em Santa Rita? Puta música, homem. Deixa eu botar gosto do vinho, ó. Já botou gosto do vinho na sala do Botafogo. Já tá preocupado com o camarote. Mas não tem dessa vez, e aí? Você tá pra música, homem. Entenda. Chegando a informação, tem camarote sim em Santa Rita. Pra depois amar. Tem camarote na São João de Santa Rita, viu? Não, porque você não foi convidado. Não, tem uma confusão com o Ministério Público aí, vereadores, fizeram denúncia, enfim. Até ontem à noite e hoje pela manhã também. Vai pipocar de gente em Santa Rita. Não vai. Vai dar pra quem? Parque do Povo, que dá 3 de Santa Rita. Fecharam os portões. Eu nunca fui no Santa Rita. Também não. É menor do que o do Parque do Povo, acho. Bem menor, né? Dia dos Namorados com Wesley Safadão. Hoje em Santa Rita. Daqui a pouco a gente vai destrinchar. Aqui no Meu Dia Paraíba, a programação festiva de várias cidades paraibanas. Pra você, namorado, namorada, você que tá solteiro e solteira. Quem sabe não encontra um namorado ou namorada hoje, né? Quem puder, vá, viu? Eu não vou, não. Aqui no Meu Dia Paraíba tem 2. Meu patrão! Já deu. Daqui a pouco, minha diretora, bola aí a promoção, viu? Daqui a pouco a gente vai divulgar a promoção hoje pra você apimentar o seu jantar com seu namorado, com a sua namorada, num super presente da Divina Sextas, parceira do Meu Dia Paraíba. Patrão, vamos colocar a marca da informação pra moer, patrão. Meio Dia Paraíba. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. Nossa senhora, o que é, um? Pelo amor de Deus, Sony. Qualquer dia eu vou ter um pesadelo em casa. Sony. De vez em quando eu escuto alguém chamar meu nome quando eu tô dormindo. Aí eu sempre digo, ó, se a alma for boa, fique. Se for ruim, pega o bico. Sony, que história foi essa? Sim. Que lá de Israel, o prefeito Cícero Lucena mandou dizer aí pra todo mundo que deixem de falar por mim, que quem fala por mim sou eu. Numa entrevista ao colega Cleuson Júnior, Cícero disse: ei, estão falando no meu nome aí. Agora quem tá falando no nome de Cícero? Eu confesso que não entendi, Sonny Lacerda. Pra quem foi o recado? Foi pra Cássio? Foi pra Ocução? Foi pra quem, Sonny Lacerda? Não, acho que primeiro pro filho dele, né? Pra Messinho Lucena. Pra o próprio filho? Pra o próprio filho, não é possível. Porque assim, eu só vi duas pessoas falando de Cícero em relação à questão de chapa majoritária, né? Uma futura chapa majoritária. Messinho deu uma entrevista no início da semana. E Cássio Cunha Lima falando que as portas, né, estão abertas, né, para o prefeito João Pessoa. Ele nem deveria falar isso, mas enfim, política é assim mesmo, né? O que Cícero também quer dizer é o seguinte: o Cícero tem uma bagagem política e eleitoral e de voto que não dá para você simplesmente ficar realmente falando por ele, né? De que vai ter ali um espaço para Cícero, né? Todo mundo as análises que a gente sempre faz, né? Que a chapa majoritária não pode ser formada sem ter Cícero dentro desse processo, ou discutindo esse processo, entendeu? Porque já foi governador, vice-governador, ministro, já foi senador por 8 anos, já foi quarto mandato para o prefeito João Pessoa. Então, essa bagagem em si dá a ele a própria voz. Concorda com isso? Isso. Então, eu acho que ele quis dizer isso, né? Mas, na verdade, quando o Mercinho falou no bom sentido, né? De que o pai precisava ser, em outras palavras, que o pai precisava ser respeitado, né? Ô, Sonny, boa tarde a todos. Boa tarde, Petrone, Fábio Bernardo, toda a equipe aqui do Meu Dia Paraíba, a você que nos acompanha. Mas você também tem que lembrar, Sonny, que na Câmara Municipal de João Pessoa, onde existem 29 vereadores, 29 vereadores, quase que a totalidade defendem o nome de Cícero Lucena como candidato. São agentes políticos importantes aqui da capital paraibana. Capital paraibana é o maior colégio eleitoral deste estado. Ou seja, como eu disse, quase que a totalidade dos nossos vereadores defendem o nome de Cícero como candidato a governador. E digo mais, quando a gente estava a caminho de Campina Grande, nós íamos ouvindo uma entrevista do deputado estadual Evásio Bezerra, do PSB, que defende o nome de Cícero como candidato a governador. Na entrevista, Evásio revelou que tem deputados que têm uma aproximação muito grande com Cícero. Citou até Tassiano Diniz. Ou seja, a bagagem política de Cícero é vasta. Não só fica com o filho, que é deputado federal, ou um outro ali perdido, não. É uma vasta. Muitos já estão nessa defesa. Levantaram, tem até um vereador que já lançou música de Cícero como candidato a governador. É uma coisa que tá tomando corpo. Agora, foi bastante lúcida, a meu ver. Aliás, eu vi muita gente comentou comigo, a entrevista ontem, concedida a nós, lá dos estúdios da Pop Cariri, do vice-governador Lucas Ribeiro, onde mais uma vez voltou a pregar a união da base governista, que tudo será conversado, que existem pesquisas quais aí, né, na praça. E o próprio governador João Azevedo, lá do sertão, deu uma declaração dizendo que, obviamente, e é lógico, que o prefeito Cícero Lucena, que é o prefeito da capital, que tem uma bancada de vereadores aí, de mais de 20 vereadores, lógico que tem que ser ouvido, né? Lógico que tem que ser ouvido. Até Bruno Cunha Lima, Sonny, que tá mal das pernas lá em Campina Grande, precisa. Tem que ser ouvido na bancada de oposição. Exatamente. Imagina Cícero, hein, Pepa? Gente, já prestaram atenção que quando não é um, é outro. Primeiro, foi Adriano que mandou recado para todos. Todos os caciques do alinhamento, o agrupamento político da situação. Agora é Cícero. Mas se você vê a declaração de Cícero, não tem um endereço certo. Isso. É como você falou, Sonny. Quem falou, se você for olhar ao pé da letra, Foi mais um recado só pra Messinho. Isso. Que não foi, né? Messinho e, claro, é filho e ele ama e assim, é uma pessoa da casa, do coração. Cássio não falou de Cícero, em nome de Cícero. Ele disse que aceitaria Cícero. Isso. Né? De forma muito de cara de pau do ex-senador, do ex-governador Cássio Cunha Lima, né? Porque já desprezou por várias vezes Cícero. Enfim, aí você tem que aguardar mais, sabe? Eu acho que nós da imprensa, sabe, quer achar qualquer fato. Eu não vi, sinceramente, se você espremer, peneirar, coar. O que Cícero falou de quem, homem? Falou de ninguém. Ele soltou uma coisa no ar. Diferentemente de Adriano, que Adriano solta e dá o endereço certo. Dá o CEP e dá o e-mail. E dá o zap zap. Foi pra Sony, foi pra Fabinho, foi pra Fabão. Aí Adriano agora tá calmo. E assim, Cícero ouviu nervosinho, mas nada demais. Aliás, falar em Adriano, ontem ele lançou João na abertura do Salão do Artesanato. Ele fez uma previsão. Daqui a pouco a gente vai. O ano que vem você vai estar aqui, mas como candidato. Vai ser o último ano como governador. Enfim. Aí eu volto. Se a previsão de Adriano se concretizar, o candidato a governador é Lucas, minha gente. Eu não sei, não tá definido, meu irmão. Você não pode cravar. Pepa, não dá pra cravar. Pepa, eu quero saber, Soninho. Tu assumindo um camado de um governo do estado equilibrado, com um monte de obra pra entregar, tu vai dizer, não, eu não vou disputar a reeleição. Já aconteceu na Paraíba. Uma vez. Não sei. Porque enrolaram o Zé Carlos, enrolaram. Mas eu acho que Lucas. Cícero era governador, não foi candidato, não. Cícero assumiu em abril e não foi candidato à reeleição, não. Uma coisa prévia. A questão de Lucas é óbvio. Você vê pela entrevista ontem dele, ele tá pronto, preparado, isso aí. E querendo. Claro. Certo? Assumir o governo, sabe? A questão da disputa à reeleição é uma questão dele inicialmente. E Agnaldo Ribeiro já disse, deputado Ribeiro, que ele tem voz própria, então ele fala por ele. É uma decisão dele também, né? E em conjunto com o grupo, porque ele é um grupo, além de ser um grupo interno, tem um grupo externo também dos partidos aliados, ele pode decidir não concorrer à reeleição. Agora, quando se diz que ele é candidato natural, é porque ninguém toma dele. Ontem o Santiago, o deputado federal, deu uma entrevista e o discurso, se vocês prestarem atenção, o discurso republicano já está mudando. Agora é uma vaga de senador e a de vice-governador. Aí já está mirando de vice, porque a gente não quer tirar o direito de ninguém. Veja bem, até então... Não, é isso que ele disse. Sim. Até então, isso nunca foi dito. Porque o discurso de Adriano Galdino, e que foi reverberado por Hugo Mota também, é que o Republicanos queria, sim, teria direito à cabeça de chapa. O discurso do Republicanos é que quer protagonismo. Não. Que quer protagonismo. Merecimento ser o cabeça de chapa. Agora, mais protagonismo que o Republicano tem no governo de João, a secretaria talvez mais importante é ocupada por quem? São as duas pastas mais caras. Tem um orçamento maior. A educação e saúde. Né? Eu conheço socialistas que dizem que o Republicanos tem mais espaço na gestão do João do que o próprio PSB. Isso. Não, mas é verdade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo comercial. Daqui a pouco tem fala de João Azevedo aqui. Tem também de Adriano Galdino. Do presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius, que está acompanhando o ministro Valdez Góes. Isso. Que é o ministro da Integração Regional, que está lá no sertão paraibano. E tem, antes do intervalo, a nossa diretora Thaisa Videira. Thaisa, vem pra cá, pra câmera, pra o povo ver tu como tu é linda. Thaisa Videira, sai daí, pessoa. Sai daí, deixa a nossa diretora sentar. Ela que bota a moral agora. Eles vieram todos na mesma paleta de cores. E vai comprar um presente, viu? Os ouvintes estão vendo que ele quem me expulsou daqui, viu? A esquerda me expulsou à direita. Vai comprar um presente logo de Thaisa. Thaisa, como é que vai ser a promoção para um super presente hoje da Divina Sexta? Vamos fazer diferente desta vez. A gente sempre faz pelo WhatsApp aqui, né? Mas vamos agora para as redes sociais. Vamos para o nosso Instagram, que é o arroba Meio-Dia Paraíba. Decora aí e entre aí, arroba Meio-Dia Paraíba. Lá tem um post maravilhoso do sorteio da tábua em parceria com a Divinas Cestas. E aí, o que que acontece? O que é que vai fazer você ganhar, participar? Você vai seguir o Instagram, certo? Do Meio-Dia Paraíba. Segue lá, curte esse post e faz uma declaração rápida para o seu amor nos comentários, entendeu? Porque você vai aproveitar essa sexta com o seu love, claro, né? E aí, segue o Meio-Dia Paraíba, curte o post, faz um comentário e escuta o nosso programa, claro, porque a gente vai anunciar o ganhador aqui ao vivo. A gente não vai anunciar no Instagram, a gente vai anunciar aqui ao vivo no Meio-Dia Paraíba. Por isso é importante você estar escutando pra saber que você ganhou, né? Então, assim, corre lá no Instagram, eu tô aqui com ele aberto já. Muita gente já tá seguindo, muita gente já tá comentando. Então, ó, não perde tempo não. Vai lá no arroba Meio-Dia Paraíba. Curte, comenta, segue a gente. E aí você já está participando. E claro, escuta a gente até o final, que no finzinho do programa a gente vai anunciar o ganhador. Muito bem, tá fácil demais, minha gente. É a última postagem lá do arroba Meu Dia Paraíba no Instagram. Curte a gente, nos segue, faz um comentário. Isso. Pra você concorrer a um super presente da Divina Cesta. E é maravilhosa a cesta. Ah, a cesta não, a tábua, muito viu? Muito bem. Muito bom. Papi, é, pois de, é. Dos namorados. Vai não, pode não, Petrânio. A gente vai ali tomar um cafezinho, organizar a noite do Pepa, saber pra onde ele vai hoje, se ele vai pra Santa Rita, pra onde ele vai. Ele é um tá afim, tá pronto, tá preparado. Aí eu e Lucas. A gente volta já, aqui no Meio Dia Paraíba. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. Meio-Dia Paraíba. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid. E eu sou Alisson Bezerra. De segunda a sexta, nós temos um encontro marcado às 6 da noite, na Hora H, aqui na Rádio Pop FM. Entrevistas, opinião, análises. E uma grande equipe para deixar você bem informado com as notícias do dia inteiro em uma hora. A hora mais esperada do rádio paraibano. Para quem gosta de jornalismo de verdade. Esperamos você. Hora H. Prepare-se para o maior evento automotivo de vendas do país. Caoa Day, um evento histórico e sem precedentes que só o maior grupo automotivo da América Latina poderia oferecer. Todas as suas marcas, lojas e equipes em todo o país mobilizadas para a maior operação de vendas do ano. Caoa Day é só neste sábado. Não perca. Confira as marcas participantes no site caoa.com.br/caoa-day. Desacelere, seu bem maior é a vida. E Vai de Bet apresentam sábado 14 de junho na Vila Sítio São João. Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo. Vicente Neri. Eu preciso da burro e ponta de faca. Oh, Mara Pavanelli. Maravilhosa. Ah, o teto cheira. E Samia Maia. Me chama, me cumpre. E no domingo 15 de junho, Flávio José. Sei. E aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Cirano e Cirino. É o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo. E Lara Amélia. Essa saudade. A Vila Sítio São João botou pra torar. Antecipados Rede Farma Tambaú em João Pessoa. E Rede Farma Parque da Criança em Campina Grande. Tá todo mundo aqui. Pop FM. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Marquinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce e temperos. Vem condimentado, te pega pelo cheiro, cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Marquinha, Tonho de Marquinha, comida lá de nós, comida quentinha, Tonho de Marquinha, Tonho sua quentinha. Já conhece o seu Antônio Bar e Petiscaria? Aqui você encontra pratos executivos a partir de R$ 25,90. Válido durante segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Você também pode desfrutar de um ambiente familiar, com área climatizada, brinquedoteca, músicas ao vivo todos os dias, além de saborear várias cervejas. Todas super geladas. Venha conhecer o seu Antônio Bar, Petiscaria e Restaurante, no coração do Bessa. Sempre pronto para lhe receber. Graduação EAD na Uninassal é mais que ensino, é inteligência Uninassal. Uma formação inovadora e tecnológica com foco em empreendedorismo e aulas práticas em laboratórios. Faça sua graduação EAD ao vivo ou digital, com formação a partir de 18 meses e mensalidades a partir de R$ 147,21. Acesse agora uninassal.edu.br e aproveite! Eu tenho um plano pra vida melhorar. Um sorriso é o que o mundo precisa pra ser feliz. Mais feliz, mais feliz, mais feliz. E sorri sem parar. Dental Gold é o plano pra vida melhorar. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. 2107-8900. Dental Gold é o plano pra vida melhorar. Prepare-se para o maior evento automotivo de vendas do país. Caoa Day, um evento histórico que a Caoa Chery preparou para você. Toda a linha Tigo em condições imperdíveis. Um só dia, milhares de oportunidades. Caoa Day é na D21 Motors. Só nesse sábado. Não perca. Saiba mais em d21motors.com.br/ofertas. Desacelere, seu bem maior é a vida. Aqui. Rádio Pop. Tem tudo que eu gosto. Fique por dentro de tudo que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo com o Portal Pop Notícias. Portal Pop Notícias. Informações 24 horas sobre política, concursos, cotidiano, entretenimento e muito mais. Conteúdos exclusivos em primeira mão e colunistas que entendem do assunto. Acesse agora portalpopnoticias.com.br e siga nas redes sociais. Arroba Pop Notícias Portal. Rádio Pop FM. Meio-dia Paraíba. Paraíba. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. Fábio Bernardo. 12h50 na Paraíba. Estamos de volta aqui na Rede Pop de Rádio com o programa Meio-dia Paraíba. É a audiência que mais cresce em todo o estado, em todo o estado, em todo o estado. Mandaram, quem é essa mensagem? Alberto tá mandando uma mensagem aqui, meu Deus. Ah, sim, outra coisa, daqui a pouco a gente fala. Ó, Sonia Lacerda, ontem foi a abertura do Salão do Artesanato da Paraíba. Isso, 40º, né? Lá em Campina Grande. Antes, como tinha antecipado o vice-governador Lucas Ribeiro, o governador João Azevedo assinou um compromisso lá, assinou algo por volta das 4 horas para incentivar ainda mais essa, como é o nome? Macramê, é isso mesmo? É, macramê. É, na verdade, ele vai construir um centro. Ele não construiu um centro das redeiras lá em... Como é o nome da cidade, meu Deus do céu? Monteiro, é? Em Monteiro. Isso. E vai ter lá em acho que é em Araruna, o voltado para o artesanato macramê. E lá o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, falou também, discursou. Adriano tá mais calmo, ou é impressão minha, hein, Sônia Lacerda? Tá mais calmo, perdeu um pouquinho de bucho, viu? Digo logo, é que eu vi. Pois é, rapaz. O presidente Adriano Galdino, patrãozinho, fez uma fala lá durante o evento e fez uma previsão, foi, Pepa? Ele fez uma previsão. É, foi, Sônia? É por premonição. Aí. Uma premonição. Ximário. Qual foi a premonição? Ele disse, abre aspas, para Adriano Galdino, presidente da Assembleia. Governador João Azevedo. Aliás, salva de pau para o governador João Azevedo. Como é que todos aplaudiram. Boa noite a todos e a todas. Aí o povo aí, boa noite a todos e a todas. Aí, boa noite ao povo. Fala com mais vontade. Queria uma salva de palmas para o governador. E em seguida ele disse: olha, governador João Azevedo, gente, talvez seja a última vez que João esteja abrindo aqui esse salão do artesanato como governador da Paraíba. Porque eu acho que no próximo ano, quando ele voltar aqui, vai voltar como candidato ou pré-candidato ao Senado da República. Aí João abriu um sorriso e todos aplaudiram. Lucas sorriu. Enfim. Ó. Foi rasgação de seda. A gente vai compartilhar com a Paraíba toda a fala de Adriano Galdino ontem, mas é preciso deixar claro uma coisa. O governador João Azevedo tem muitos aliados leais. Isso. Mas tem que se contabilizar, tem que se colocar entre esses aliados o presidente Adriano Galdino. Adriano Galdino, em todas as plenárias do Orçamento Democrático, do ano passado e desse ano, esteve presente em todas. O ano passado, Sony, teve uma que o governador não foi, a de Monteiro. Foi o vice-governador Isso. Lucas, mas Adriano Galdino estava lá. E Adriano Galdino, como ele disse, o governador reconhece publicamente, garante a governabilidade para que o presidente, para que o João Azevedo consiga tocar a sua gestão. Diferente, por exemplo, do que teve Ricardo no seu primeiro mandato como governador, diferente do que teve, que não teve Jair Bolsonaro, Isso. presidente, diferente do que tem Lula. Adriano Galdino é leal, é sempre presente, sempre enaltecendo o governador e garantindo, Fábio Augusto, a governabilidade de João Azevedo lá na Assembleia, que a gente sabe que é algo muito importante, né, Fábio? É, aqui e ali houve um arranhão entre as partes aí, que a gente já relatou aqui. Faz parte, justamente. Mas, de toda forma, você levantou aí a tese de que Adriano Galdino foi um cara justo, é um cara correto, politicamente, a gente conhece a personalidade do próprio Adriano Galdino, como é um cara de palavra, é um cara que diz quando é isso, quando não dá, pelo menos até eu tenho eu conheço uma parte dessa fala. Quando Adriano Galdino promete uma coisa, ele cumpre, quando ele diz que dá, quando diz que não dá, ou seja, é um cara de palavra, e isso respalda nessa aliança com o governador João Azevedo. E de um tempo desse para cá, ele, quando já se colocou como um pretenso pré-candidato ao governo da Paraíba, ele faz isso aí. Eu sou um cara de grupo, sou um cara que quero levar esse projeto do governador João Azevedo, defendo essa união, mas que, como é que se diz, lá na Assembleia, eu sou aquela pessoa que posso dar a maior sustentabilidade ao governo, no caso de João Azevedo, ele dizendo as qualidades, o que ele pode oferecer ao governo, e é isso que ele vem fazendo ultimamente, nessa sua tentativa de postulação a ser candidato do grupo, né? Mas nos últimos dias também ele já está com um discurso mais ameno. Há quem diga que o Republicanos também entendeu essa aí, mas são conjunturas aí que a gente vai aguardar para os próximos dias. Vamos ouvir quem está no dial, quem está acompanhando pelos aplicativos de rádio, quem está no YouTube vai ver o pronunciamento ontem lá na abertura do centro, aliás, do Salão de Artesanato da Paraíba. Isso. O presidente, deputado Adriano Galdino. Pode saltar, meu patrão. Aproveito para pedir a cada um e a cada uma de vocês uma salva de palmas para o nosso governador, que está vindo hoje como governador nesse salão de artesanato, que é mais um salão de cultura, um salão de empreendedorismo, um salão de negócios, enfim, um salão artesanal. Mas, governador, ninguém aqui falou, mas eu estou me lembrando. Pode ser que essa seja a última vez que o governador vem aqui como governador. No ano que vem ele vai vir aqui, mas não como governador, mas sim como candidato a senador pela Paraíba. Né? Que Deus lhe abençoe, e que se esse for o seu objetivo e se for a vontade de Deus, que a gente possa cada vez mais contribuir para Paraíba ter um grande senador nos representando lá no Senado Federal. Ó, como bem lembrou o Petrônio, eu não tinha visto o vídeo, eu tinha visto a postagem. Lucas dá uma risada, cara, tamanho do mundo. Um sorrisão. O ministro Márcio França, que é do PSB, também dá uma risada. E o próprio governador João Azevedo dá uma risada com a fala do presidente Adriano Galdino. Só registrar o material cedido pra gente pelo nosso colega jornalista Bruno Lira. Eu digo que ele é o magnata da comunicação do Cariri Paraibano. O homem tá em todo que é canto, gente, viu? Boa. É, gente boa. Excelente demais. Profissional. Pois é. E aí, Sonia, a fala de Adriano Galdino. Então é isso, eu até fiz a um... A preço de hoje, eu acho que 99,9... Adriano Galdino tá certo. Tá certíssimo. Certo, 99, que João... Nesse período do ano que vem, não é mais governador e sim pré-candidato ao Senado. Pré-candidato ao Senado. Você vê que, assim, as coisas estão bem... O discurso, a virada de chave do discurso republicanos, entendeu? As falas do vice-governador Lucas Ribeiro. Perguntaram a João, lá em Cajazeiras, sobre se ele iria, né? E ele sempre fala nesse plano A e cada vez mais você nota pela fala dele que o plano A... vai sair do papel, que é a candidatura ao Senado. Vamos tirar a prova dos nove? Bora. Governador está pelo Sertão e o nosso colega Peterson Santos, do Diário do Sertão, conversou com o governador João Azevedo, também sobre política, e ele falou aí, inclusive, ecoando o que disse Sony Lacerda e o que fez a premonição o presidente Adriano Galdino. Governador João Azevedo, fala agora no Meu Dia Paraíba. O presidente da República, Lula, esteve presente no Congresso do PSB. E lá ele fez um pedido ao senhor. Podemos dizer que João é como pré-candidato ao Senado, já que Lula fez o pedido para que o PSB tenha um candidato ao Senado aqui na Paraíba? Também. Eu tenho dito que esse é um plano A, esse é um projeto que a gente tem. Vou apresentar meu nome, sim, para avaliação do partido, para avaliação dos partidos aliados. Isso tudo vai ser discutido. E eu tenho convicção... de que nós vamos estar no caminho certo. E logicamente que a fala do presidente me estimula cada vez mais. E nós vamos estar nesse processo discutindo isso com os partidos da base. E logo, logo nós vamos ter aí o anúncio oficial. E aí? Casando as coisas. As coisas estão. Primeiro que tá tudo se afunilando, né? E as coisas estão convergindo para isso mesmo. E a fala de Lucas ontem, quando eu perguntei sobre o período em que poderia definir, ou pelo menos ter uma luz em relação a essa definição da chapa, o Lucas mesmo disse, a gente já está conversando sobre isso. Isso não quer dizer que vai ser hoje, vai ser amanhã, mas já estamos conversando sobre isso. Ou seja, então... Na medida em que vão conversando, Fábio, é aquela coisa, vai se ajustando. Hoje a gente não chegou a um consenso nesse ponto. Amanhã possa ser que chegue. Aí tem outros pontos para ser. E assim vai conversando. Quando menos esperar, anunciam a chapa aí. A pergunta do nosso colega Peterson Santos, grande amigo, grande irmão lá de Cajazeiras, menciona o presidente Lula. Vocês recordam que Lula participou daquele evento nacional do PSB? Isso. Quando João Campos chegou à presidência. E Lula discursou lá, inclusive tem um momento que ele olha para o próprio João Azevedo. Isso. Que para Lula é mais importante as esquerdas, os partidos do campo progressista, elegerem senadores e deputados. Isso. Do que propriamente governador. Há de fato um pedido, porque a gente sabe que muita coisa se decide no Senado e Lula, pensando em se reeleger, vai querer ter uma bancada maior no Senado. Eu vou dizer o que disse ontem na entrevista com o vice-governador Lucas Ribeiro. Para mim, se fosse hoje, João sairia candidato, deixaria o governo, entregaria o governo nas mãos de Lucas e seria pré-candidato ao Senado. E tem um detalhe, gente, João Azevedo, a gente se acostumou muito com o jeito Ricardo Coutinho de ser, né? Ricardo dá logo dois murros na mesa, quem tá comigo tá, quem não tá comigo, né? João é mais de conversar, de tal, aquela coisa toda. É difícil. Eu não vou dizer que não é difícil, mas não é impossível, não, se ajeitar todo mundo nesse campo, viu, senhor? Pois é, a questão é muito mais você ter cuidado para não esticar uma corda, né, de algumas lideranças, e eu acho que está se conversando isso justamente para que não adianta você estar agoniado, né, querendo resolver, porque alguém vai ficar chateado e você não vai conseguir, né? Você, Sonia, agora para mim tocou numa chave importante, quando ela diz não esticar a corda. Não esticar a corda, para mim, eu vejo os discursos. Isso, seja, vamos botar os três pré-candidatos. Lucas, Cícero e Adriano, são os que almejam ser candidato a governador. Ou seja, pelo menos eu acredito que está aí o diálogo. É, olha, gente, vamos pelo menos amenizar os discursos de ambas as partes. Vamos começar aqui para a gente começar a ter um entendimento, sentar na mesa e a gente fazer essa definição. E aí eu tô com soninho. É não deixar essa corda esticar, pelo menos nos discursos. Porque é desnecessário, você entende? É desnecessário, porque cada um tem seu valor e tem sua bagagem, como a gente já comentou aqui. Então, assim, na hora certa, vou ter que colocar essa carta na mesa. É óbvio que só vai ter uma cabeça de chapa. Só tem uma cabeça de chapa, não é verdade? Pelo é uma menos, vaga. É. Se quiser, tá, né? Todo mundo unido, sim. Então, assim, vão ter que chegar a um consenso. Porque também, se dividir, não dá certo. Ó, a informação que eu tenho, não é opinião, a informação que eu tenho, que a coisa no Republicanos, a preço de hoje, está equacionada. Isso. Está equacionada. É. O boi de rei, vamos dizer assim, se é que há boi de rei, está no Partido Progressista. Porque você tem Lucas Ribeiro assumindo o governo, seria o candidato natural, e tem o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que se reelegeu há pouco, né, focado em João Pessoa, mas de uma hora para outra foi tanto... E o homem se empolgou para ser candidato a governador. Ele que foi governador uma vez da Paraíba, assumindo 8 meses deixados por Ronaldo Cunha Lima, que foi disputar o Senado Federal. E pelo menos nas pesquisas publicadas até agora, Cícero aparece liderando. Só que a eleição vai ser daqui a mais de um ano, né? Ainda tem tempo. Ou seja, Agnaldo Ribeiro, deputado Agnaldo, que é o grande líder hoje do PP, junto com a senadora Daniela Ribeiro, assim, devem estar em campo para conversar com Cícero, conversar com Lula, para tentar encontrar um meio termo. Existe a possibilidade de Cícero deixar o partido, o PP? Existe. Existe. E tem para onde ir, né? Tem pelo menos 2 partidos aí sob controle dele, que é o Avante, que hoje é presidido pelo ex-prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, e tem o PDT que, aqui na Paraíba, que é administrado por um advogado, né? Que as informações que eu tenho, que tem uma relação boa ao prefeito Cícero Lucena. Enfim, a gente vai ter que esperar para ver se esse povo vai e caladinho, tá só a oposição esperando. Tá Pedro Cunha Lima, tá Cássio. Agora, tem um colega meu que disse, rapaz, Cássio é muito matreiro, mas Cássio não é o que é. Depois do que Cássio fez com Cícero, dizer que ainda tem amizade, que existe o maior carinho do mundo. Não, não é possível. E que não, pode até ser. Pode até ser. Só que ele também tinha. E por mais de 2 vezes, ele deixou o Cícero chupando dedo. Não é verdade? Muito amigo, viu, querido? Pois eu não quero nada desse, não vou mentir. Pode ser público. Preteriu várias vezes, inclusive a última com o Ricardo, que era adversário ferrenho do próprio Cássio e de Cícero. Então Cássio quis Ricardo e deixou o Cícero lá. Botou a mochilinha nos Estados Unidos e foi embora. Partiu terra do Galego do Cão e deixou o cabelo. A do Senado foi pior. Porque Cícero teria direito natural, cara, de disputar a reeleição pro Senado. Aí Cássio. Ei, não! Quem vai ser o Wilson Santiago. E outra coisa, quem garante que se são batendo em retirada para a oposição, quem garante que ele vai ser o candidato? Vai preterir o filho, Pedro? Vai preterir o foguete, Efraim? Vai não. Papa Fim engana menino. Aí, se são ia pedir música no Fantástico, né? Porque iria ser enganado pela terceira vez por Cássio. Quem é um dos principais líderes da política pessoense ligada ao Cunha Lima? O deputado Rui Carneiro, né? Isso. Aí o cara disse, será que Cício vai ter coragem de estar no mesmo palanque com o Rui? Ou vice-versa, né? Ou o próprio Rui Carneiro vai aceitar. Mas quem levou as porradas foi Cício, né? Cício foi quem levou as porradas. Assim, não, porque seria um contrassenso, você entende? As pessoas precisam entender que na política não dá pra ser, assim, banalizar uma forma. Até, Sony, deixa eu só me desculpa. Tem crítica que o cara ele aceita. Exato. Mas tem coisa que parte pro lado pessoal, meu irmão. Não, e só foi pessoal. Só foi pessoal. Né? Se você pegar essa última campanha, entendeu? Foi pau na muleira. Desculpa aí a expressão. Você entende? Então, assim, tudo demais é veneno pra mim, né? Aí eles que se entendam com os eleitores. Mas eu não, sinceramente, Eu não aceitaria. Eu sendo eleitor, eu não aceitaria. Eu não daria pra ser político nunca. Não, nem eu. Eu não daria pra ser político. Não, porque tem pouco cabra-gente. E morrer de fome, eu. Eu também, eu morrer de fome. Mas, enfim. Vamos ver o que a coisa vai acontecer, né? São 13h07. Vamos dar uma, botar um pouco pra falar. Bora, meu patrão. Vamos dar uma rodada de ouvintes, meu patrão. Meio-dia Paraíba. Participe. Envie seu áudio de até 30 segundos para o nosso WhatsApp. 8809-8989. Vamos lá, primeiro ouvinte dessa rodada. Alô, boa tarde. Boa tarde, meio-dia Paraíba. O programa com mais audiência no horário. Fabão, as obras da praça aqui do Mangabeira 8 Cidade Verde tá parada, Fabão. Veja aí, com a discussão da prefeitura, o que tá acontecendo. O engenheiro vem todo dia, mas funcionário que é bom nada. Até o momento tá parado, amigo. É um transtorno aqui, tudo cercado aqui, só você vendo, viu? E pra gente essa praça ia ser uma maravilha, rapaz. Começou, mas infelizmente parou. Tá tudo parado. O prefeito não sabe disso não. O vice-prefeito Léo Bezerra não sabe. O prefeito tá viajando, né? Não sei se ele já chegou. Dê um contato aí a Alce, Rádio Escuta da Prefeitura. Por favor, Fabão. Boa tarde. Pop FM, a melhor rádio da Paraíba. Nelly Motorista. Boa tarde, avisa Messinho aí, que manda o pai dele fazer o dever de casa. 28 mil prestadores de serviço na prefeitura de João Pessoa, um exército na eleição, aí ele sobe na tribuna e quer dar lição de moral. Manda ele abrir mão das emendas, que são um absurdo hoje, essas emendas para deputado federal e senadores. Boa tarde, gente. Eu acho interessante que toda vez que Fábio Augusto está falando... Eu tenho a impressão que é Fábio Augusto falando e Fabão gugando, sabe? Porque eu nunca vi. Fábio Augusto faz a intervenção dele, aí quando termina todo mundo, aí Fabão, agora eu vou fazer contraponto com Fábio Augusto. Nunca vi. Cuidado, viu, Fábio? Quando você tá falando, Fabão tá gugando, viu? Eu nunca vi um negócio desse. E o Cabo ainda disse que não é petista, viu? Não, ele não é petista, não. Ele não gosta de Lula, não. Boa tarde, bancada. Isso mesmo, Fábio Bernardo. Tem que ser punição severa para essas redes sociais que muitas vezes ganham dinheiro com discurso de ódio, com fake news, porque monetariamente elas ganham com isso. Elas preferem dar visibilidade a certos tipos de vídeos, né? E aí o Congresso também, em parte, é conivente, porque ele também ganha politicamente e doutrinando, né, os seus que apoiam e idolatram, né, alguns políticos. E na Paraíba a gente tem, né, um monte de político que apoia fake news. Então tem que ter severidade mesmo na punição de quem quer cometer crime na internet, que não é terra de ninguém. Boa tarde, Sani. Boa tarde, Pepe, meu querido Fabão, Fábio Augusto, patrãozinho. Boa tarde, ouvinte. Veja bem, novamente hoje eu falo com indignação do que eu estou vendo no Congresso Nacional. Meus amigos, nós estamos trabalhando, quer dizer, o governo trabalhando de uma maneira para equalizar as coisas que para funcionar bem no Congresso Nacional e também no Brasil. Aí agora com política, não sei quem, fulano não sei quem, do Centrão, só falam assim. Aí vão taxar as bets, os bancos agora que foram fundados aí, esses sim, as big bet, tudo isso que ganham dinheiro do mundo todo e não quero gastar nem pagar imposto. Como... Oh, bom dia, Delto, bom dia, Pereira, bom dia, Flávio. Ô, oh, Delto, mas não tem... Adoria? Esse aí trocou os horários do programa. Adelto, nosso querido Adelto, Edmilson e Flávio, é pela manhã. Agora à tarde é meio dia para ele. Falta mais um, Patrão. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Eu queria saber de Fábio Augusto como é que o cara pode demitir o melhor funcionário. Vamos lá, Haddad. Haddad cumpriu, fez o Brasil cumprir a meta fiscal. Entre trancos e barrancos conseguiu cumprir uma meta fiscal. Certo? O Brasil teve o melhor PIB dos últimos 13 anos. O Brasil tem a menor taxa de desemprego da série histórica. A Bolsa de Valores está batendo recorde atrás de recorde, todo dia. O Brasil aprovou a primeira parte da reforma tributária. O Brasil não vai cobrar imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Como é que você quer que demita o ministro da Economia? Agora eu faço outro desafio a você. Você tem que me mostrar uma lei, que você disse que a Dali foi o ministro, tem que me mostrar uma lei que instituiu um imposto que a Dali criou nesse governo. Se você me mostrar uma lei, eu fico calado. Que criou o imposto, viu? Grande abraço, Rafael Jaburu. Boa tarde, Fabaúcho. Boa tarde a todos da bancada, Sony. Rapaz, gostaria de fazer mais uma vez, outra vez, de novo, um apelo ao secretário de Infraestrutura e o prefeito de Cabeleira, rapaz, pois aqui no Recanto do Povo. Muito bem, dá uma paradinha aí, meu patrão, que a gente já são 13h13, a gente tem que ir pro intervalo comercial. Sony, que cara, eu tava lendo aqui agora cada mensagem linda, viu, dos nossos ouvintes. Leiam aí. A gente tá estourado agora, a gente lê já. Estourado sempre fomos. Ó, gente, vai lá pro Instagram, a gente tá hoje sorteando um lindo presente da Divina Sextas pra você abrilhantar, apimentar o seu jantar dos namorados. É muito simples. Você vai agora mesmo no Instagram, se você não nos segue, digita Meio Dia Paraíba, passa a nos seguir e lá nos comentários, na última postagem, que é justamente a promoção, você comenta, dá uma declaração de amor para o seu namorado, para a sua namorada. Você que já é seguidor, também pode aproveitar, viu? É só seguir o nosso Instagram, @meiodiaparaíba. Olha, nossa, a proprietária do Divina Sexta, minha amiga Natasha, tá nos ouvindo, mandou nossa a foto parceira, aqui. Nossa parceira, né? Pedro? Nossa parceira, nossa amiga, né? Ela é amiga de Fabão também, vai conhecer Sonia. E lembrando que quem quiser presentear, né, com cestas bacanas, com tábuas de frios bacana, vai lá no Instagram da Divina Sexta. Dá tempo. Ela contratou um monte de gente, tá moendo, ela tá atarefada, mas. E à noite, quem ganhar vai pegar e vai. Isso. E eu assino embaixo, viu? Eu já solicitei cesta de café da manhã, Divina Sexta. É fantástico. Faça como o nosso querido aqui, ó. Cadê o nome dele? Jorge Neto. Acabou de nos seguir agora no Instagram, Meio Dia Paraíba. Intervalo comercial ainda tem. Presidente da Cagepa falando da visita do ministro. Tem muita coisa ainda pra moer, muita coisa pra acontecer aqui no Meio Dia Paraíba. A audiência que mais cresce no Rádio Paraíba. Meio Dia Paraíba. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. Fique por dentro de tudo que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo com o Portal Pop Notícias. Portal Pop Notícias. Informações 24 horas sobre política, concursos, cotidiano, entretenimento e muito mais. Conteúdos exclusivos em primeira mão e colunistas que entendem do assunto. Acesse agora portalpopnoticias.com.br e siga nas redes sociais. @PopNoticiasPortal. Ela é colada com o Brasil, Bombril, faz seu São João brilhar. Ela é colada com o Brasil, Bombril, faz seu São João brilhar. Bombril, faz seu São João brilhar. Oficina São Pedro. Confiança total, qualidade comprovada. Há mais de 50 anos cuidando do seu carro com excelência. Peças e acessórios para veículos nacionais e importados. Mecânica em geral, revisões completas, funilaria e pintura com padrão profissional. Ligue 83-3222-6644. Oficina São Pedro, Rua Elpídio Alves da Cruz, bairro Roger, em João Pessoa. Tradição que você confia, serviço que o seu carro merece. Tá todo mundo aqui. Pop FM. FM. Eu tenho um plano pra vida melhorar. Um sorriso é o que o mundo precisa pra ser feliz. Mais feliz, mais feliz, mais feliz. E sorri sem parar. Tentar um gold é o plano pra vida melhorar. Dental Gold. Seu sorriso vale ouro. 2107-8900. Dental Gold é o plano pra vida melhorar. Faça e vai de Bet. Apresentam. Sábado 21 de junho na Vila Sítio São João. É o Barra Maio. Moro um pedacinho de Geraldinho Lins, Tom Oliveira e a maçã. Ela mostra o ar e diz que é um beijo. Domingo 22 de junho tem você de um dia pra cá. Zé Cantor, Brasas do Forró, Jorge de Altinho. Eu tenho um segredo, menino. E Garotinho. A Vila Cíntia São João botou pra torar. Antecipados Rede Farma Tambaú em João Pessoa. E Rede Farma Parque da Criança em Campina Grande. Alô, bancários! Agora você tem uma Óticas Diniz bem pertinho de você. Isso mesmo! Óticas Diniz agora no bairro dos bancários. Uma unidade franqueada das Óticas Diniz com as melhores ofertas, atendimento, preço justo e produto com alta tecnologia. Faça-nos uma visita e aproveite as nossas promoções. Fazemos manutenção, ajustes, troca de plaquetas, higienização dos seus óculos inteiramente grátis. Óticas Diniz tem o cuidado que você precisa com a sua visão. Facilitamos sua consulta. Avenida Valfredo Macedo Brandão, 520, em frente à Drogazil, próximo ao Bob's. Fale com a gente pelo Diniz App 991436561 ou pelo Instagram. Arroba Óticas Diniz Bancários. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. As suas tardes entram no clima do São João com o Arraiá da Pop FM. De segunda a sexta, entrevistas, curiosidades e tudo o que faz dessa época uma das mais queridas do ano. Cultura, forró e tradição no ar. Arraiá da Pop FM. Você por dentro de tudo na rádio que tem o som do São João. Pop FM. O São João é aqui. Oferecimento Auto Oriente, a melhor Nissan do Brasil. Prepare-se para o maior evento automotivo de vendas do país. Caoa Day, um evento histórico e sem precedentes que só o maior grupo automotivo da América Latina poderia oferecer. Todas as suas marcas, lojas e equipes em todo o país mobilizadas para a maior operação de vendas do ano. Caoa Day é só neste sábado. Não perca. Confira as marcas participantes no site caoa.com.br/caoa day. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rádio Pop FM. Meio-dia Paraíba. Paraíba. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. Fábio Bernardo. 13h20, estamos de volta aqui na Rede Pop de Rádio com o programa Meio-Dia Paraíba, neste 12 de junho, Dia dos Namorados. Ó, promoção hoje para você concorrer a um super brinde, um super prêmio da Divina Cestas. Você que é ouvinte, espectador do Meio-Dia Paraíba, a promoção é a seguinte para você que está chegando agora. É só ir agora no Instagram, seguir o nosso endereço. Meio-dia Paraíba, arroba Meio-dia Paraíba, você começa a nos seguir e na nossa última postagem, que é justamente a postagem da promoção, você vai lá e faz um comentário, dá uma declaração de amor pro seu namorado, pra sua namorada, pro seu marido, pra sua esposa, pra seu ficante, pra sua ficante, vai lá agora. Agora, gente, tem pessoas mandando para o direct do Meio-dia Paraíba. É para fazer o comentário lá na postagem. Então, você que mandou um direct para o Meio-Dia Paraíba, copia e joga lá na nossa postagem que você vai concorrer a um super brinde da Divina Cestas. E tem que estar escutando o programa, viu? Porque no final do programa a gente faz o sorteio aqui ao vivo, pela internet. E logo em seguida você vai ter que nos acionar. Tem muitas mensagens bacanas. Daqui a pouco a minha diretora vai selecionar pelo menos umas para ler daqui a pouco no Meio-Dia Paraíba. Ó, algumas informações de última hora. presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, informou há pouco que já bloqueou as verbas do gabinete da deputada Carla Zambelli. Ele também já enviou para a CCJ a ordem de cassação do mandato de Carla Zambelli. Ainda em relação a Carla Zambelli, o Brasil formalizou há pouco o pedido de extradição da deputada fugitiva, quase caçada, condenada a 10 anos de prisão, que está na... Mas é tudo isso, eu menti alguma coisa? Que não. Está na Itália. E você tem só, uma informação, Fábio? Só uma dúvida que eu acho que deve ser dos ouvintes também. Por exemplo, ela é extraditada, ela é presa. O Congresso, o Hugo disse que ia colocar no plenário a votação se ela é caçada ou não. Ela pode ser presa sendo deputada? Não, ela não pode ser presa. Ela volta e aí a prisão... E a decretação for... da prisão de 10 anos. Se ela for caçada, morreu Maria Praia. Não, morreu aí se for caçada, pronto. Aí ela vai ser presa de todo então, jeito. Se ela não for porque caçada, ela já está condenada. Se ela não for caçada, ela não é presa. Não. Se o Congresso se o plenário liberou a prisão de Chiquinho Scarpa, não, Chiquinho Frazão e Daniel Silveira. Exatamente. Depende, e pelo que se tem, as informações... O plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba não liberou a prisão de Sheila Bezerra. As informações que chegam de Brasília... Aliás, é que liberou pela soltura dela, né? As informações que chegam de Brasília é que Carla Zambelli, o povo não morre de amor por elas, não. Mas você tem, por ela, você tem uma informação de Hugo Mota, Fábio Augusto. Pois é, Fábio, uma tuitada há pouco do presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Mota, ele afirmou que o colégio de líderes da Câmara se reuniu, certo? E aprovou o pedido de urgência para tratar sobre a definição, né? Eles querem anular essa questão do aumento do reajuste do IOF proposto na medida provisória que o governo promulgou no dia de hoje. Ou seja, então... Não sei se ainda essa semana, de hoje para amanhã, ou nos próximos dias, o plenário da Câmara irá debater sobre isso, para derrubar esse aumento do IOF proposto pelo governo federal. Sônia, você foi tema do seu comentário, não sei se você acompanhou ontem ou vocês acompanharam, eu vi só pelos telejornais e algumas postagens nas redes sociais, mais um momento lastimável na Câmara dos Deputados, né? O ministro da Fazenda, da Economia, isso, Fernando Haddad, participava de uma comissão ontem lá e não trocou farpas porque os dois deputados do PL, Nicolas e o Carlos Jordi, deixaram a reunião da comissão. Mas Fernando Haddad chegou a dizer que os deputados estavam praticando molecagem. Lamentável isso lá na Câmara dos Deputados. É, porque assim, ó, não há necessidade, entendeu? Não há necessidade de você estar com esse achincalho, enfim, com essa... Você, a crítica, ela tem que existir. Se não concorda, diga que não concorda e exponha os fatos. Agora, você querer partir para agressão que eu digo verbal, né? Não é agressão física, né? Mas daqui a pouco é só o que está faltando também. Você entende? E isso vale das duas partes. Da pessoa que está sentada sendo sabatinada e vice-versa. Mas eu acho que muito mais quem está desse lado de cá, entendeu? Como deputado, você tem que manter a postura, né? Acima de tudo. Eu acho que falta a esse parlamento, né? A gente está descambando para uma descompostura e é geral. E eu não estou falando só dos deputados da direita, eu falo de deputados da esquerda, porque nós já vimos muito isso também, sabe? É, não dá, minha gente. Tudo demais é veneno, eu acho. Eu acho que o nível nosso tá tão ruim, sabe, cara? Não, o nível do parlamento, assim, já vem baixando há muito tempo. Se salvam, claro, as exceções, e que bom que elas existem, né? Mas a exceção devia ser o lado ruim, vamos dizer assim, né? Hoje a exceção são os bons, infelizmente. E aí, Fábio Augusto, alguma coisa a falar? Fábio, o que a gente pode acompanhar é aquela coisa, é acirramento, cara, acirramento político, certo? A gente sabe, aqui até a gente faz esse acirramento político aqui em outrora, em algum outro debate em relação à política, envolvendo esquerda e direita. Se hoje o governo é de esquerda, o governo é proposto pelo Partido dos Trabalhadores e tá com isso... você sabe que lá no Congresso, boa parte dos parlamentares lá, a maior bancada que tem lá é a bancada conservadora, a bancada de direita, e vai ter esse embate. Agora, o que não dá é embate salutar. Embate salutar é bom de ideias, troca isso. De ideias e tal. Agora, quando se parte um para chamar de moleque, o outro vai vem com taxado, com piadinha, não respeita um, não respeita outro, aí foge. Foge do controle, o presidente da comissão não tem mais controle sobre nada, sabe? E aí dá no que dá, sabe? Dá no que dá. É o pra mim, isso é aquela coisa, é o acirramento político existente hoje nesse país, que é entre esquerda e direita, que por mais que a gente queira dizer não existe, ou então outro, não, tá perdendo, não tá, tá cada vez mais aflorado esse debate. Quer falar alguma coisa, Felipe? Não, quero não. Eu queria que o patrãozinho botasse uma bandinha aí, porque hoje é um dia muito especial pra mim. É um dia muito, muito feliz da minha vida. Eu acho que a partir desse dia, há 19 anos atrás, eu me tornei outro homem, outro ser humano. Porque hoje é aniversário da minha primogênita, a minha filhota, Maria Vitória Machado Bittencourt Torres, a minha Vivi, que todos aqui conhecem. Tá completando 19 primaveras, Sony Lacerda. Eita, menino. Te amo, meu amor. Tem muito chão, muito gás pra queimar. Tem. Uma moça minha, bonita. Deus abençoe. Como eu chamo ela carinhosamente, minha pirraia. É. Pra você é mãe, você é pai de filha, você sabe que filha pra pai é sempre uma pirraia. Não é fato? Então, papai te ama, pirrainha. Beijo no coração. Aumenta o som, patrão. Vivi, cheiro no coração, tô ficando velho, meu Deus. Vivi no bucho da mãe, meu Deus. Eita, mesmo. Vivi hoje já tá fazendo 19 anos. Uma moça, maior do que o pai. Estudante universitária. Uma moça linda. Vivi, cheiro no coração, viu? É, que Deus abençoe, viu? Abraço. Comemore, muita saúde. Comemore bem. Muitas alegrias. Vá almoçar num lugar bem bacana. Aperrei seu pai bem lindo. E o papai recebeu dinheiro. É. O papai tá com o bolso cheio, viu, Vivi? Exatamente. Gaste, Vivi. Peça sempre, pra ele do bom e do melhor. Sempre teve, graças a Deus. Do bom e do melhor. Muito bem, cheiro no coração. Ó, o professor Humberto Júnior tá me mandando a informação. A vida do capitão não tá fácil, viu, Sony? Deputado distrital Chico Vigilante, ele é do PT, encaminhou agora há pouco ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, questionando se os impostos devidos sobre doações de 18 milhões recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foram recolhidos. O documento se refere à declaração de Bolsonaro em depoimento prestado ao ministro Alexandre de Moraes de que teria recebido os valores via Pix para custear despesas. Bolsonaro, todos sabem, lembram, chegou a dizer que arrecadou mais do que o Criança Esperança. Chico Vigilante argumenta que, como o ex-presidente Jair Bolsonaro reside no Jardim Botânico, estaria sujeito ao imposto sobre transmissão, causa mortes e doação e TCD do Distrito Federal. Meu Deus do céu. Eu vou dizer, né? Ô, inveja, viu? Inveja mata. Viu? Como é o nome do rapaz aí? Chico Vigilante. Ô, Vigilante, cuidado pra tartaruga não passar por tu, vice-vigilante. Agora sim. Cuidado pra tartaruga não passar por tu. Se tiver, deve ter que pagar, né? Inveja pra lá, nem Pix. Se é lei. Tem imposto de Pix agora? Tem? Tá, imposto de Pix? A gente não sabe. Tá dizendo aqui que tem. O seu governo queria implantar. Não, mas isso aqui é no Distrito Federal. O governador é Ibanez Rocha. Sim, mas. Ibanez Rocha. Né, aliás, tem uma regra específica para o Distrito Federal? Que deve ter. Pix? Sim, lógico. Só o Pix? Não, não é Pix, aqui é esse imposto. É imposto. Porque é dinheiro. Não é a questão, não é o Pix, é o valor recebido. Porque quando cai na conta, é. Você não declara a sua conta bancária? Vigilante. É um imposto sobre recebimento de doação. É o nosso editor Costa Leira está dizendo aqui. A inveja, mano. Deixa eu passar. Pecado capital. Eu acho arretado. Pô. Dê mais pix para o capitão que ele está precisando. Registrar aqui na nossa live Jula Mac Silva. Boa tarde. Bolsonaro afinou para Alexandre de Moraes. Vitor Rocha está dizendo: boa tarde, Fabão. Fale para essa menina Sony. Que não fale do Santo Antônio, não. Eu falo. Se não, dá errado, ele tá dizendo. Não, já deu. Faz tempo. Ele tá dizendo que Sonic é um milionário pra casar, é isso? Não, eu não quero, não. Eu quero alguém que venha somar. Muito bem, Sonic. Certo? É, muito somar, bem, querido. Porque eu trabalho... Sem futuro, certo? Não, né, Sonic? Eu vou para as minhas coisas. Ela exatamente, para as minhas contas. É um professor de matemática. Contanto que ele quem vem a somar tá ótimo, né? Porque se for pra dividir, pode ficar lá no inferno. É. Ó, deixa eu falar, deixa eu registrar mais aqui. Maria Conceição Gouveia, sempre acompanhando lá de Solidade. Hernani Neto, na nossa live no YouTube, no Rádio Pop JP e no Rádio Pop Cariri. Enquanto Lula e Haddad tentam reduzir os impostos para os mais pobres e melhorar a vida do povo, a extrema-direita e as oligarquias do Centrão só querem aumentar os privilégios e favorecer os ricos. Ricardo Cavalcante da Cruz trazendo boa tarde, feliz dia dos namorados e namoradas a todos que estão namorando e se amando. Gilvan Viana lá do Castelo Branco dizendo boa tarde para todos, um grande abraço para minha eterna namorada Luciana. E ele diz, dia 19 de junho serão 34 anos de matrimônio. Ah. Valeu, Gilvan. Gilvan, que é um conterrâneo lá do Castelo Branco. Aderbal Lourenço tá dizendo, cortar gastos é Hugo Mota, então pede para seu pai cancelar o São João de Patos. Eita. Né? Para cortar gastos, Aderbal Solidades, lá da cidade de Solidade, nos acompanhando. É, mais um aqui, o Jalanec dizendo, Cícero é o candidato da situação mais experiente para ser o candidato. Marcelo Neto está dizendo, lembre em 2002, o vice de Zé era Roberto Paulino e perdeu para casa com a Júlia de Efraim. Cuidado, Lucas Ribeiro. Adriana está dizendo, boa tarde, ligadinha no meu dia, Paraíba. Nélio Motorista está dizendo, boa tarde, bancada da Pop FM, a audiência que mais cresce no horário. Valeu, valeu, valeu. Neto está dizendo, em Bolsonaro, o IOF era 6,3% e agora está 3,6%, mas ninguém fala. Não sei, confesso que não sei se era assim. Juninho Duré está dizendo boa tarde, sucesso ao programa. Hernando está dizendo aqui, não é o acirramento político. A extrema-direita desrespeita a Câmara e só faz baderna quando deveria debater. Quem assiste às sessões... Quem assistiu a sessão viu quem propôs debate e argumentos e quem só quis lacrar. Gente, continua mandando mensagem aqui, participando da nossa sala de discussão, da nossa sala de bate-papo no YouTube. Meu patrão, daqui a pouco tem um presidente da Cagepa que participou hoje ao lado de autoridades, do ministro Valdez Góes. Ministro gostou da Paraíba, gostou. Desde onde que ele está? Desde onde está por aqui? Será que ele vai dançar um São João? E no calor. E vai estar amanhã. Não, é o ministro das Comunicações que vai estar aqui, isso, né? Vai estar aqui. É lá em Desterro isso aqui. Agora né? É em Desterro, exatamente. Vamos arrumar o Pajeú, daqui isso. A pouco o presidente da Cageva falando. Vamos colocar mais uma rodada de ouvintes, meu patrão. Meio-dia Paraíba. Participe. Envie seu áudio de até 30 segundos para o nosso WhatsApp. 8809-8989. Boa tarde a todos da bancada. Parabéns pelo programa. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Não sei se Cícero vier a fazer isso, se aliar. Esse povo aí que fez o que fez com ele. Falou da família dele. Foi na vida pessoal do cara. Eu garanto a você que esse foi o meu último voto que eu dei a Cícero. Porque, meu amigo, é muita cara de pau desse povo. Se vier acontecer isso. Boa tarde, bancada. Boa tarde, ouvintes. O que Cícero tem que fazer é pegar esse cavalo que diz que ele anda galopando aí pelas cidades e trazer ele para galopar aqui, para a capital, para algumas ruas, algumas avenidas, alguns bairros, que a infraestrutura tá peso, viu? A cidade tá esburacada. Então, traz esse cavalo para cá. Tem que fazer primeiro o dever de casa, da cidade, de onde ele está sendo prefeito. Boa tarde, bancada da Pop. Rafael Falcão, do Transporte Escolar, direto de Mamanguape, na escuta do programa. Hoje de manhã, meu amigo Rafael Jaburu quase que causa um infarto do miocárdio no nosso amigo Edmilson Pereira, quando ele fez um questionamento. É isso aí, gente. Os malucos que se cuidem, viu? Um abraço, Flávio Augusto. Boa tarde, tô todos que fazem a Rádio Pop. É engraçado, o Congresso, né, os deputados, querem que o governo corte os gastos, né? Mas eles não querem cortar os próprios gastos dele, né? Aí quando eles falam que o governo tem que cortar os gastos, né? É gasto de Minha Casa Minha Vida, é os gastos da saúde, é os gastos da estrada que tem que ser feita, né? É gasto das escolas, né? Ou seja, são os gastos que o governo está gastando com a população, não é com a mulher do deputado, não é com o filho do deputado, não é com o próprio deputado. Eles querem que gaste, que acabe com os gastos do dinheiro que é gasto com a população. Como é interessante, né, esse congresso é o pior congresso que eu já vi na história do Brasil. Boa tarde, Fabão, meu amigão. Ei, entrevista daqui uns dias aí, convida aí para ser entrevistado o secretário de administração da Prefeitura de João Pessoa, o senhor Valdo. Ele fala sobre a questão do nosso plano de carreira para o pessoal de apoio administrativo. Tá no birô dele, rapaz, bem uns 2 meses e não conclui isso. Aí era bom você trazer ele aí para ser entrevistado, o secretário de administração, viu, Valdo, tá? Eu lhe agradeço muito se você fizer isso. Pra semana agora, no caso, né? Segunda ou terça-feira. Eu sempre tô na escuta, viu? Grande abraço, meu amigão. Dê um abraço aí na bancada. Valeu, meu irmão. É uma boa ideia trazer o secretário da administração, Valdo Cruz, é o nome dele? É. Vamos tentar trazer o secretário de administração aqui da Prefeitura de João Pessoa para tratar sobre esse assunto levantado pelo ouvinte e também outros temas. Thaísa vai ler pelo menos já algumas mensagens que chegaram da nossa promoção, mas eu só vou trazer uma informação. Atenção, direção do INSS na Paraíba. Atenção, direção do INSS na Paraíba. Tô recebendo informações de que a Crefisa, né, Epitácio Pessoa, estaria cometendo, de certa forma, infrações que acabam prejudicando diretamente a vida de quem está se aposentando. Eu recebi uma denúncia muito séria hoje de que a Crefisa da Epitácio Pessoa estaria prejudicando a vida de quem está se aposentando, e eu estou fazendo um alerta para o INSS, que a fonte é boa. Eu estou apurando melhor para, quem sabe, já no programa de amanhã trazer informações relacionadas à Crefisa da Epitácio Pessoa. Então, direção do INSS, nesse momento que a gente está vendo muitos problemas no INSS Brasil afora, aqui na capital paraibana, existem denúncias atingindo a Crefisa da Epitácio Pessoa. Eu vou apurar melhor para trazer no programa de amanhã ou da próxima semana. O recado está dado à direção do INSS. 13h39, minha diretora Thaisa Videres. Fala um pouco mais da nossa promoção de hoje, o Dia das Namoradas, e leia pelo menos umas 2 ou 3 mensagens. Vamos embora. Aí. Muita gente participando. A gente agradece a todo mundo, né, que está mandando mensagem, fazendo suas declarações. Muita gente apaixonada. Pra participar aqui, tem que fazer o quê, Thaísa? Pra participar, você entra no Instagram, @meiodiaparaíba, segue a gente, curte o post e faz uma declaração para o seu amor, seu namorado, seu ficante, enfim, seu rolo, tanto faz. Faz aí a tua declaração, que aí você já está participando. E claro, escuta a gente até o final do programa, tá acabando já. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Eu vou ler aqui algumas mensagens que achei, né, legal. Por exemplo, ó, Francinaldo Leite, ele tá homenageando a esposa, que são 25 anos juntos, né, 3 filhos e muita história de amor. Francinaldo Leite fazendo essa homenagem aqui pra esposa dele. Regiane Souza, aonde fores irei, onde ficares ficarei. Eita, minha gente, tem gente apaixonada, viu? Maia Júnior, feliz dia dos namorados, meu amor, já são 12 anos comemorando essa data ao seu lado e que sorte a minha, olha só, Júnior apaixonado aí. Daniela, hoje é dia dos namorados, mas pra mim todo dia ao seu lado é uma celebração. Essa é a Daniela mandando mensagem pra Danilo. Menina, eu tô adorando. Quanto love, hein? É. Eu tô adorando. Boa tarde. Pode falar. Tem um Love Night, né? É um programa histórico aqui em João Pessoa, que é o Love Good Morning. Olha, é uma engraçada aqui. Jorge Neto mandou uma mensagem dizendo: não sei se quero essa cesta de frios. Corro o risco de ser trocado por essas azeitonas. Minha eterna namorada é apaixonada por azeitonas. Se você ganhar, já avisa que não coloque azeitonas, tá? Ou coloque, né, por favor. Essa foi a mensagem de Jorge Neto para a Érica Dantas.

Um evento histórico que a Caoa Chery preparou para você. Toda a linha Tiggo em condições imperdíveis. Um só dia. Milhares de oportunidades. Caoa Day é na D21 Motors. Só nesse sábado. Não perca. Saiba mais em d21motors.com.br/ofertas. Desacelere, seu bem maior é a vida. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Marquinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos. Vem condimentado, te pega pelo cheiro, cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós, peça já sua quentinha. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Tá todo mundo aqui. Pop. Já conhece o seu Antônio Bar e Petiscaria? Aqui você encontra pratos executivos a partir de R$ 25,90. Válido durante segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Você também pode desfrutar de um ambiente familiar, com área climatizada, brinquedoteca, músicas ao vivo todos os dias, além de saborear várias cervejas. Todas super geladas. Venha conhecer o seu Antônio Bar, Petiscaria e Restaurante, no coração do Bessa. Sempre pronto para lhe receber. Meio-dia Paraíba. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. A audiência que mais cresce no rádio paraibano. Fábio Bernardo. 13h49, já na reta final do meio-dia, Paraíba, é hora de mandar abraço pro povo. Começo com você, pessoas. Tem abraço pra quem, Fábio Augusto? Deixa eu mandar um abraço bem especial pra meu amigo Felipe Bezerra, meu amigo, vou continuar no Fernando lá dos Bancários. Deixa eu mandar um abraço pra, eu tava conversando com ele hoje, rapaz, nunca mais tinha conversado, com o nosso querido Arquimedes de Castro, lá de Campina Grande. Mandou um abraço pra toda a equipe aqui, disse que sempre pode estar acompanhando a gente também, bacana demais. E eu queria mandar um abraço também para meu amigo Marcos, deixa eu ver aqui o nome dele bem rapidinho, é Marcos Vieira. Marcos Vieira lá da Torre tava mandando, tava conversando comigo aqui, mandando algumas mensagens para mim. Então deixa eu abraçar também a você, Marcos, que bom a gente poder contar com sua audiência. Soni, tem abraço para quem, Soni? Ah, eu vou mandar um abraço para meu amigo Tarcísio Araújo, que é assessor do deputado federal Will Santiago. Mandar um abraço também para a Elian Moreno, que é nosso ouvinte. E para as minhas amigas lá da Academia Flipper, que são nossas ouvintes, Maria José e Marisete, que estão sempre ligadinhas. E para a Priscila Rayane, que é lá de Bahia. Ela e o padrasto dela estão sempre nos ouvindo. E eu esqueci o nome dele agora, mas depois eu trago. Pepa, tem abraço pra quem? Deixa eu mandar um abraço pras minhas namoradas. Brincadeira. Eita. Não, deixa eu abraçar meu amigo Rafael, meu amigo Caio. Já perdeu tudinho agora, né? É brincadeira, minha gente. É meu amigo Rafael, meu amigo Caio, meu amigo Danilo, meu amigo Daniel Vanderlei. Daniel, que ele é surdo, mas todo mundo avisa quando ele pede abraço. Diz, olha, Pepe mandou um abraço pra você. Meu amigo Dr. Rodrigo, homem que faz harmonização facial. Tô chegando. E meu amigo Rodrigo Papada, que tá precisando de harmonização. Viu, Papadinha? Todos na audiência do programa. Alô, Papadinha. Deixa eu registrar aqui a audiência de Reginaldo, Arlene, Aquiles e Laura. Reginaldo, Arlene, Aquiles e Laura, na escuta do Meio Dia Paraíba. Também Diego, Johnny, Jaqueline e Cauã, lá na Como Quero Salgados. Obrigado demais. Suzete Neto nos acompanhando lá em Solidade, na Farmácia do Povo. Alô, alô, Solidade. registrar aqui na audiência meu amigo Inácio Filho. Inácio, obrigado, meu irmão. Inácio é um daqueles ouvintes fiéis que todos os dias acompanha o nosso programa. Meu amigo Fausto do Cidade Verde, também acompanhando o Meu Dia Paraíba. Jornalista Juraci Barbalho, que inclusive encaminhou pra gente a fala do presidente da Cajepa, que a gente vai colocar já já aqui no ar. Cíntia Almeida, dizendo, Pabão, Pepa, tô acompanhando o Meu Dia Paraíba hoje, almoçando com Tonho de Martinha. Mandou a foto, eita, viu, Pepa? Eita, menino. Mandou a foto da marmitinha. Fechou, hein? Meu amigo Itamar de Jaguaribe. Itamar, um abraço, meu irmão, pelo carinho, pela amizade, por todo dia estar nos acompanhando. Abraçar também o meu amigo Alberto, que é amigo do Pepa, amigo do Caio. Abraço pra você, Alberto. Minha amiga Penha Rosendo, João Vanderlei do DR, doutor Armando Marinho, o primo Pedro Ocean Meira, que tá acompanhando a gente lá em Jacumã, e também o meu amigo jornalista Davi Maia, filho do professor União. Fábio, inclua nessa abraço também nosso querido Ronaldo Benício, também acabou de mandar. Alô, Benício! Eita, baixinho! Vasco hoje vai levar uma cipuada do São Paulo. Vai devagar. Vai levar uma cipuada, viu? Devagar. Ele até tá se recuperando, fez uma cirurgia. Foi? Né? Cirurgia onde? Rompeu os ligamentos aí. Foi, não. Foi jogando futebol. Tá vendo, Ronaldo? Não tô dizendo a tua. Você aposente, Ronaldo. Faça como o Pepa. Não pertence mais, meu amigo. Zagueirão firme e forte, baixinho, meu. Ô, meu Jesus. Zagueirão Ronaldo Benício, um goleiro Paulo de Pado, o time tá organizado demais. Manda um abraço também pra equipe aqui do Pop Notícia aqui, que tá sempre também nos acompanhando, rapaz. Aqui. Nosso Davi e o Rechão. Alan. Alan e... O nome da equipe? Meu nome dele. Ian. É, acessa aí. Ian, meu filho. 12h53, vamos até Desterro, a cidade de Desterro. Hoje, o ministro Valdez... Góis. O presidente da Assembleia, Adriano tá em todas, viu? Foi. Adriano tá, Galdino. Ele e Murilo Galdino, né? O deputado federal Murilo Galdino. O presidente da Cajepa, Marcos Vinícius, isso, representando o governador nessa solenidade. Estiveram por lá nessa entrega do ramal Pajeú. Obra que trazendo água do São Francisco para garantir segurança hídrica para várias cidades da Paraíba e também no Nordeste brasileiro. E o nosso colega Juraci Barbalho, ó, quem tá acompanhando a nossa live tá vendo aí, ó, Adriano Galdino, todo mundo acompanhando lá, e o presidente da Cajepa, Adriano Galdino, conversou com o Marcos Vinícius, o presidente da Cajepa, Marcos Vinícius, conversou com o jornalista Juraci Barbalho, e você acompanha agora no Meu Dia Paraíba, patrão. Uma alegria muito grande, água do São Francisco na torneira da população de Desterro. Tentamos de toda forma, de toda a natureza, buscar aonde nós, mananciais como o Coronel Jueca, né, e outros que nós tentamos aqui na região, mas só água do São Francisco para garantir a segurança aí, que é a regularidade para Desterro. Estamos agora com água nas torneiras, aonde a rede da Cajepa está presente, tem água nas torneiras já, a população, água tratada de qualidade. Assumimos um compromisso aqui de ampliar a rede da cidade para que toda a sua zona urbana tenha de fato água nas torneiras. Ainda temos alguns bairros que foram expansão urbana que ainda não conseguimos chegar, mas a partir de agora, com a regularidade na rede, com a pressão existente, a gente consegue chegar nesses bairros. Acabamos de autorizar a execução dessas redes. Pessoal do Regional de Patos, que foram verdadeiros guerreiros aqui nessa interligação, para que a gente pudesse ter hoje essa grande cerimônia. E também uma novidade, né? Com água aqui nós vamos conseguir levar através da doutora da Cajepa até Cacimbas, que de fato também vai sair do isolamento hídrico. E assim nós tiramos mais duas cidades do sistema, e aí agora trabalhar para melhorar o sistema dentro das cidades. Informar também que nesse momento, por autorização do governador João Azevedo, essas cidades, assim como Remígio, Esperança e Arara, que na semana passada nós fizemos esse mesmo ato lá com o governador, tirar do isolamento hídrico, tinha racionamento, tinha condições de segurança hídrica extremamente frágil. E agora com água suficiente, nós estamos trabalhando nessas cinco cidades com questões específicas, ou seja, bote sua conta em dia, venha parcelar conosco, as pessoas que porventura têm alguma conta em atraso, você que não pediu sua ligação, venha pedir nesse período, nós não vamos cobrar ligações de água, nesse período de restabelecimento do sistema, aquelas pessoas que têm débito com a Cajepa vão poder renegociar sem juros e multas em condições da campanha que nós fazemos no final do ano. Então, trouxemos isso para que as pessoas não vejam água passar e não posso fazer uso dela. Então, é uma condição especial que a Cagepa se une para que todos possam ter o direito efetivo de ter água com qualidade e quantidade. O que é que a cidade de Patos, também é, fincada no sertão do estado, pode esperar nos próximos meses ou em breve? Na verdade, a cidade de Patos, nós tivemos com o prefeito Nabu agora há pouco, informando para ele que iniciamos os estudos para ampliação do sistema, para que a gente possa adotar aquela cidade que se desenvolve, como nós dizendo aqui no Nordeste, aos pulos, né? Ela possa ter a sua garantia de segurança hídrica, não agora como tem, mas para os próximos 20 anos. Então, ontem eu estive em Recife com um grupo de projetistas discutindo, e o projeto prioritário da Cagepa para a execução é a cidade de Patos, na sua ampliação da produção, com a produção nova vindo lá de Corema, juntamente com uma ampliação de estação de tratamento. Esse projeto nós iniciamos a conversa ontem para desenvolver e até outubro fazer uma primeira preliminar e entregar ao prefeito Nabu para que a gente possa, junto com o governador João Azevedo, com o deputado federal, presidente da Câmara, Hugo. Sonir, você que é do sertão da Paraíba, assim, não vamos politizar não, a obra é do Brasil, mas o quão é importante essa transposição de São Francisco para garantir segurança hídrica para várias cidades do Nordeste, né, Sonir? Rapaz, eu na época que eu fazia universidade, eu enfrentei um racionamento na época da Cagepa, porque não tinha água de jeito nenhum, foi um período de seca muito grande, entendeu? Se eu lembro que quando eu voltei para João Pessoa, eu passei uma hora tomando banho para lavar o cabelo, sabe? E a importância que é uma obra dessa natureza, sabe? Seja o caminho das águas, seja a transposição, seja esse projeto de adutoras que o governador João Azevedo, né, vem dando sequência. Meu amigo, olha, sem água você não consegue fazer nada. Sony, quem água precisou, vida, ou quem precisa, quem sabe a importância de água. E você que está nos ouvindo, você que costuma a escovar os dentes com a torneira ligada, costuma tirar a barba com a torneira ligada, pense quem passa sede, meu irmão, minha irmã. É? Presta atenção no serviço. Olha só, reta final do Meu Dia Paraíba, hora do sorteio. 46 pessoas postaram comentários na nossa postagem no Meio Dia Paraíba. A gente vai fazer como sempre faz, sorteio pela internet do número 1 a 46 e a gente vai dizer aqui quem é o felizardo, minha diretora Thaisa Videri. Você já está com a lista aí já pronta? Com a lista aqui. Vai lá. Rufe os tambores, patrãozinho. Vou mostrar aqui, tá? O número bem certinho. Aqui, do 1 ao 46. Tá ok, patrão? Aí dá vendo direitinho? Quem vai ser o ganhador da tábua de frios? Sorteando. Número 14, Fábio. Número 14, atenção, 14. Meu Dia Paraíba, número 14. Número 14 no Meu Dia Paraíba. Quem foi, quem foi, quem foi? Pepe Francinaldo Leite. Como é? O arroba, no caso, né? Deixa eu ver o nome dele aqui. Francinaldo. Deixa eu ver se ele tá seguindo as regras. Francinaldo Leite. A mensagem de Francinaldo Leite foi a seguinte: hoje gostaria de homenagear minha esposa, Mônica. São 25 anos juntos, 3 filhos e muita história de amor. Te amo. Aí tem um apelido que ele chama aí, bem carinhoso, que eu não vou dizer agora. Aqui, ó. Te amo. Ele tá seguindo as regras, tá? Tá aqui seguindo. Então, Francinaldo, você foi o ganhador da tábua de frio. Francinaldo, tem que falar agora com a gente no 88098989. Agora mesmo, pra gente te dizer como é que você vai pegar essa cesta. Minha diretora. E parabéns, Francinaldo. Parabéns. É uma tábua maravilhosa. A palavra final é que fica. Eita, então, feliz dia dos namorados a todos, né? Aproveitem os seus amores e até amanhã. Sony, a palavra final é que fica. Um ótimo dia dos namorados, para quem tem namorado, para quem tem seu amor, principalmente, não é só namorado. Então, cuidem bem. Primeiro cuidem bem de vocês, depois cuidem bem do que estão ao lado de vocês. Fábio Augusto, a palavra final é que fica. Uma mandar um abraço e um beijo para todos os enamorados deste país e também dar um recadinho para o nosso querido ministro do STF, Gilmar Mendes. Se o senhor é admirador de regime autoritário, eu não sou. Boa tarde a todos. Pepa, fala fina que fica. Será que Janja vai namorar com Lula hoje e Michele com Bolsonaro? Feliz namorado, gente. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Beijo na boca hoje, bastante, vale a pena. Meu povo, obrigado demais pelo carinho da audiência. Curtam, quem pode, curta. Quem não pode, vai atrás de um namorado e de uma namorada. Não desliga pelo rádio, nem muda de sintonia, porque vem muita música boa aqui na Pop, muito entretenimento com Lino Moraes e o Super Tarde. A gente, se Deus quiser, irá de querer, vai se reencontrar amanhã no Encontro dos Ponteiros. Tchau, tchau, Paraíba! Fiquem todos com Deus! Dia Paraíba. Oferecimento: Seu Antônio Bar e Petiscaria. Restaurante no coração do Bessa. A Vila Sítio São João botou pra torar. Devassa e Vai de Bete apresentam. Bonde do Brasil. Alô. Banda Encantos. E mais, Marcelo e Rayane. É domingo, 1º de junho, na Vila Sítio São João. Pontos e vendas: Rede Farma Tambaú em João Pessoa e Rede Farma Parque da Criança em Campina Grande. Acompanhe nossas redes sociais. Apoio: Colinas Engenharia, Coca-Cola e Cachaça Matuta. Beba com moderação. Prepare-se para o maior evento automotivo de vendas do país: Caoa Day. Um evento histórico e sem precedentes que só o maior grupo automotivo da América Latina poderia oferecer. Todas as suas marcas, lojas e equipes em todo o país mobilizadas para a maior operação de vendas do ano. Caoa Day é só neste sábado. Não perca. Confira as marcas participantes no site caoa.com.br/caoa-day. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arraiar na pista Honda. Chegou a hora de entrar no ritmo da liberdade com uma moto zero quilômetro. Compre a sua CG 160 Fan 2025 com entrada de apenas R$887. E parcelinhas no mesmo valor. Honda, melhor negócio. Vende tradição, vende Honda. Vende Honda, Motomar e Novo Rumo. Desacelere seu bem maior e a vida. Consulte condições. É São João, é Pop. Fogueira na porta, milho na brasa, pamonha, canjica, pé de moleque. Tudo isso faz parte da alma do São João nordestino. E sabe o que simboliza a fogueira? Ela representa a luz que guiou os três reis magos do nascimento de São João Batista. Por isso, além de aquecer, ela ilumina a fé e a tradição dessa festa que é puro aconchego. É São João, é tradição, é Pop FM. Oferecimento Auto Oriente, a melhor Nissan do Brasil. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Pop FM, ela é colada com o Brasil. Bombril, faz seu São João brilhar. Ela é colada com o Brasil. Bombril, faz seu São João brilhar. Bombril, faz seu São João brilhar. O Festival de Biscoito Açaí está recheado de ofertas. Tem biscoito doce, salgado, com chocolate, cookies e muito mais. Variedade para todos os gostos, para todo mundo se deliciar. É a sua chance de encher o carrinho com sabor, qualidade e grandes marcas como Balduco, Clube Social, Oreo, Marilã, Vivale, Nestlé Choco Biscuit, Piraquê e Rancheiro. Festival de Biscoito Açaí vai até dia 13 de junho. Corra para o açaí mais próximo e aproveite. Pode pisar no acelerador, o Nordeste inteiro tá gamado, eu também tô. É na Gama que eu vou. Toda tradição, toda qualidade e o atendimento que você ama. Citroën e Peugeot, na Paraíba agora é Gama. Tô gamado, é na Gama que eu vou. Citroën e Peugeot, agora é Gama. Análises, análises, sempre perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você. Análises, o laboratório que mais cresce na Paraíba. Em um mundo onde cada decisão pode mudar o rumo de um negócio, ter ao lado quem entende de estratégia faz toda a diferença. Com expertise, precisão e visão de futuro, a Big Consultoria transforma desafios em oportunidades. Big Consultoria, porque grandes decisões exigem grandes parceiros. Prepare-se para o maior evento automotivo de vendas do país. Caoa Day, um evento histórico que a Caoa Chery preparou para você. Toda a linha Tiggo em condições imperdíveis. Um só dia, milhares de oportunidades. Caoa Day é na D21 Motors. Só nesse sábado, não perca. Saiba mais em d21motors.com.br/ofertas. Desacelere, seu bem maior é a vida. O brilho da sua tarde vai começar. É música boa, autoestima lá em cima, com som de qualidade que a Pop leva até você. É estilo, é poder, é Lid Moraes na sua tarde. Super Tarde, agora na Pop FM. Super Tarde, oferecimento Shopping Tambiá, no coração da cidade. Super Tarde, com Lid Moraes. 89,3. 89,3. Pop FM. Oi, minha gente. Hoje o clima tá diferente, hein? O clima tá daquele modelinho. Tem cheiro de flor, tem coraçãozinho batendo. Tem, ó, mensagem escondida no olhar. Dia dos namorados. E, ó, calma, calma, né? Não precisa correr, não. Um aplicativo aí, nem se entupir de chocolate se você tá solteiro não, viu? Precisa não. Porque antes de amar alguém, a gente tem o quê? Que se amar primeiro. Na verdade, pra gente encontrar alguém, precisa estar inteiro, viu? De verdade. Porque antes de amar alguém, a gente precisa estar assim, juntinho de você mesmo. É isso, meu bem. É pra todo mundo o nosso dia de hoje. O programa tá no clima do amor. O amor que acolhe, do amor que respeita, que dá risada junto, que ouve a gente até no silêncio. Esse é o amor, viu? E se você já encontrou, viva! Valoriza, bebê! Se ainda tá procurando, relaxa. Um dia chega, né? Tem fé, tem esperança. E se decidiu que melhor pai pra você é você mesmo, tá tudo bem também. Tem muito amor no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O programa hoje tá apaixonante. Inclusive, o forró da live ao vivo, hein? Enquanto eles não chegam, a gente canta e se encanta. Lauana Prado e Simone Mendes, Saudade Burra. Você terminou e eu só aceitei. Por opção sua, hoje eu sou sua ex. Quase enlouqueci, eu desidratei. Choro de um ano eu derramei no mês, mas choro seca e aquieta minha saudade burra. A gente perde o encanto e vê que pouco é melhor que a sua, deu um botão na rua. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se imagina as camas que eu caí, você cai pra trás. Se imaginar as camas que eu caí, Senhor! Coisa linda! A Pop toca pra você somente o que você gosta. Ai, tá forrozinho gostoso, Alias. Solange Almeida, com João Gomes. Se quiser, é assim. Pop FM. Se você quiser, vai ser assim. Me ame mais, me deixe livre. Se você quiser, o meu amor. João Gomes! Fique, mas não chore, por favor. Obrigada. Solange! João! É o pai do Jorge, marido da Ari. Quem diz que eu preciso de um amor assim? Que pega no meu pé, que quer mandar em mim. Que quer prender as rédeas do meu coração. Que quer prender as asas se eu quiser voar. Pensamentos, quem disse que eu preciso de um amor assim? Sou um bicho solto, sou um furacão. E longe da Solange, sou um gavião. Disse bem no dia que me conheceu. Eu não sou de ninguém, nunca serei seu. Ainda não achei mulher pra me amarrar. E me deixar igual um bobo apaixonado. Assim. Se você quiser, vai ser assim. Se você quiser o meu amor, fique, mas não chore, por favor. João! Ô, paixão! Quem diz que eu preciso de um amor assim? Que pega no meu pé, quer mandar em mim. Que quer prender as rédeas do meu coração. Minhas asas, se eu quiser voar, que eu não tenho tempo nem de me explicar. Que morre de ciúme se eu quiser sair. Que quer adivinhar até meus pensamentos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quem diz que eu preciso de um amor assim? Sou um bicho solto, sou um furacão. E longe da Solange, sou um gavião. Eu disse pra você quando me conheceu. Eu não sou de ninguém, nunca serei seu. Ainda não achei mulher pra me amarrar e me fazer um homem apaixonado. Se você quiser, vai ser assim. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Me ame mais, me deixe livre. Se você quiser o meu amor, fique, mas não chore, por favor. Vai no piseiro. Se você quiser, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Me ame mais, me deixe livre. E se você quiser o meu amor, mas não chore, por favor. Solange Almeida e João Gomes, se quiser assim, hein? Se não, ó, vaza, bebê. Obrigada a você nos ouvindo em qualquer lugar deste mundão, hein? Todo mundo aqui. Pop FM. Pop FM. Tá todo mundo aqui na Pop. Zé Neto e Cristiano escondendo ouro. Deixa eu mandar um cheiro pra Hernani, amigo. Beijo pra tu, obrigada pelo carinho. Larguei, nem sei. Em quantas bocas eu errei, mas tem uma que eu acertei. Eu acertei na sua, e que ela seja a última, porque se for, você é a primeira que vai ser pra sempre. Tive paixões jurando que eram amores. Eu já mandei errada alguns buquês de flores. Eu estava me preparando esse tempo todo. Te deixou pro final, tava escondendo ouro. Eu já tive paixões jurando que eram amores. Eu já mandei errada alguns buquês de flores. Eu estava me preparando esse tempo todo. deixou pro final, tava escondendo ouro. Te deixou pro final, tava escondendo o ouro. Sentei na sua, e que ela seja a última. O que se for, você é a primeira que vai dizer pra sempre: meu amor. Eu já tive paixões, jurando que era amores. Eu já mandei recado com buquê de flores. Eu estava me preparando esse tempo todo. Te deixou pro final, tava escondendo ouro. Eu já tive paixões, jurando que era amor. Eu já mandei cartão com um buquê de flores. E Deus estava me preparando esse tempo todo. Te deixou pro final, tava escondendo ouro. Te deixou pro final. Vai escondendo o ouro. Pop! Pop! 89.3. Vaqueiro doido de amor! É mais uma! Vou te esperar naquele lugar que a gente combinou. Onde te direi promessas e juras de amor. Sou vaqueiro doido, você precisa da cidade. Mas eu sou vaqueiro doido, doido de amor. Sou vaqueiro doido, doido de amor. Então vem pro vaqueiro, vem pro vaqueiro, vem. Você vai fazer amor como nunca fez com ninguém. Pro vaqueiro, vem. E amor você vai ter, vaqueiro sabe amar também. Pro vaqueiro vem, você vai fazer amor como nunca fez com ninguém. Pro vaqueiro vem, que amor você vai ter, vaqueiro sabe amar também. Forró da Live. Vem com vaqueiro. Vou te esperar naquele lugar que a gente combinou. Onde te direi promessas e juras de amor. Sou vaqueiro doido e você princesa da cidade. Mas eu sou vaqueiro doido, doido de amor. Sou vaqueiro doido, doido de amor. Então vem pro vaqueiro, vem pro vaqueiro, vem. Você vai fazer amor como nunca fez com ninguém. Pro vaqueiro vem, que amor você vai ter, vaqueiro sabe amar também. Pro vaqueiro vem, você vai fazer amor como nunca fez com ninguém. Pro vaqueiro vem, que amor você vai ter, vaqueiro sabe amar também. Forró da Live. Forró da Live. Pop FM 89.3. Eu só vejo qualidade onde tu vê defeitos. Porque tanta insegurança quando se olha no espelho. Tu sabe que tudo que Deus faz é perfeito. Talvez não te amaria se não fosse desse jeito. Pra um bom piloto as curvas pouco importa. Do fio de cabelo à ponta do pé, essa é minha rota. Reparo nos detalhes que ninguém mais nota. Extensão de cílios, sobrancelha feita e o brinco que tu gosta. Se cortar dois dedos o cabelo eu noto na hora. Linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. Linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza. beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. Pouco importa, do fio de cabelo à ponta do pé, essa é minha rota. Reparo nos detalhes que ninguém mais nota. Extensão de cílios, sobrancelha feita, eu brinco que tu gosta. Se cortar dois dedos do cabelo, eu noto na hora. Ah, ô linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. Ah, ô linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. A sua rádio. Rio Preto! Fred, Fabrício e Jorge Matheus, mais uma vez. Tamo junto. Olha só, o inverno chegou pra você. E se nenhum amor te aquecer, pode crer, tô aqui. Pafá. Ó, meu bem, se a vida tirou o seu chão pra segurar o seu coração, ainda tô por aqui. Jorge Mateus, sou amor pra toda hora. Sou calor se faz frio. O inverno chegou pra você, mas se nenhum amor te aquecer, pode crer, tô aqui. Ó, meu bem, se a vida tirou o seu chão pra segurar o seu coração, ainda tô por aqui. Sou amor pra toda hora, sou calor se faz frio lá fora. Vem! Não carregue o mundo sozinho, amor, divide o peso comigo. Em qualquer canto do universo infinito, serei o seu abrigo. O que você gosta de ouvir? Ah, é o KM, o NM e o R. Os Jorge Boys aonde? No São João. Hilari, lari, oh, oh, oh. Eu chamei ela pra nossa forró, porque não dá pra nossa forró só. Fiquei perdido no gingado dela, de um nó. Tá mais gostoso que cuscuz de vó, essa menina dançando forró. Ela faz estrago o ano inteiro e quando chegou o mês de junho ela vai fazer pior. Ela mete o louco, pega na boquinha, vai fazer loucura lá na cidade vizinha. Mas ela tá tarada, tá louquinha, ela pega a linha no solo da safoninha. Ela tá tarada, maluquinha, ela pega a linha no solo da safoninha. Tira isso aí, coloca isso aqui, ó. Fó, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró. Ela mete o louco, pega na boquinha, vai fazer loucura lá na cidade vizinha. Mas ela tá tarada, tá louquinha, ela pede a linha no solo da safoninha. Ela tá tarada, maluquinha, ela pede a linha no solo da safoninha. Tira isso aí, coloca isso aqui, ó. Fó, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró, foró. São João, que se é ao vivo, trouxe back. 89.3. Pop. Aí, meu compadre. Vou falar pra ela agora. Agora. Vambora. Você não vale nada, sempre faz valendo, depois mete o pé. Promete com carinho, se chegar pro vinho, mas nunca fica pro café. Quanto mais eu te conheço, menos eu sei de você. O tanto de raiva que cê me dá é o mesmo tanto que cê me dá de prazer. No fundo eu gosto de ouvir sua boca mentir que me ama. Vontade de te mandar daquele lugar, minha cama. No fundo eu gosto de ouvir sua boca mentir que me ama. Daquele lugar, minha cama. Você não vale nada, sempre faz valendo, depois mete pé. Promete com carinho, se chegar pro vinho, mas nunca fica pro café. Quanto mais eu te conheço, menos eu sei de você. O tanto de raiva que cê me dá é o mesmo tanto que cê me dá de prazer. No fundo eu gosto de ouvir sua boca mentir que me ama. Vontade de te mandar pra aquele lugar, minha cama. No fundo eu gosto de ouvir sua boca mentir que me ama. Vontade de te mandar pra aquele lugar. Sua boca mentir que me ama. Vontade de te mandar pra aquele lugar. Aí, menos é mais, aquele lugar, olha, olha, olha, que lugar é esse, hein? Deixa eu mandar um abraço pra você, sintonizado aí no nosso programa, através do nosso YouTube. Obrigada, viu, pelo carinho, pela audiência. Vamos embora, você na Rádios Net também, viajando, me dando uma carona pelas estradas da vida, curtindo aí o nosso programa com seu lovezinho, tá? Manda mensagem pra mim pelo 991984489. Daqui a pouco eu vou anunciar que tem muitos presentes pra vocês hoje. Se liga, tá? Vamos pro intervalo, volto já. Você não vale nada. Prepare-se para o maior evento automotivo de vendas do país. Caoa Day. Um evento histórico que a Caoa Chery preparou pra você. Toda a linha Tigo em condições imperdíveis. Um só dia. Milhares de oportunidades. Caoa Day é na D21 Motors. Só nesse sábado. Não perca. Saiba mais em d21motors.com.br/ofertas. Desacelere, seu bem maior é a vida. Devassa e Vai de Bet apresentam. Não tem forró, tem brincadeira, diversão, tem milho verde, chato, chacha de banheiro. Em Campina Grande, o maior São João do mundo, lugar da alegria, Vila Cinto São João. Casa de farinha, farinha de mandioca, do engenho sai cachaça, da boa pra nós tomar. Tô na bodega e na casa de mangaio, Vila Sítio São João. Oi! Vila Sítio São João, de 1º de junho a 13 de julho. Nossa festa tem a cara da alegria e se reinventa a cada ano. Acompanhe tudo em nossas redes sociais. Apoio, Colinas Engenharia, Coca-Cola e Cachaça Matuta. Beba com moderação. As suas noites na Pop tem humor. Toda segunda-feira, a partir das 21h, tem Primitivo Sem Limites. Ironia, bom humor, qualquer semelhança com a realidade é só coincidência cômica. Primitivo Sem Limites, só aqui. Pop FM. Primitivo Sem Limites. Oferecimento Big Consultoria, porque grandes decisões exigem grandes parceiros. Foi no Tambiá que eu me arrumei e te conquistei. No São João do Tambiá caí no forró e no teu olhar. No Tambiá ganhei um cupom e tu ganhou meu coração. De 6 a 28 de junho tem decoração junina, comida típica e muito show de forró aqui no Tambiá. Shopping Tambiá. Brahma e Esporte da Sorte apresentam São João Premium da Vila Forró, a vila mais charmosa do Brasil. Sábado, dia 21 de junho, Bruno e Marrone. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é que... Matheus e Cauã. Decide aí, enquanto eu vou dar... Menos é mais. Mano Walter. Lucena. Senta por cima de mim, balançando essa raba que eu sou teu. São João Premium da Vila Forró. Vendas, lojas, Rutra. Patrocínio, o Boticário. Unifacisa, Brisanete, Sorrisal e Tintas Mil. É São João de ofertas na Mega Shoes. Prepare o arrastapé e vem aproveitar super descontos progressivos. Na compra de 2 tênis, você ganha 10% de desconto. Leve 3 e ganhe 15%. E se levar 4 tênis, o desconto é de 20%. E tem mais, Havaianas a partir de R$ 9,99. Seja no varejo ou no atacado, aqui o precinho é bom demais. Corre pra Mega Shoes, onde o São João é de ofertas de verdade. Siga nosso Instagram, @MegaShoes. Atenção, João Pessoa, vem aí. Benito de Paula, 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Um show emocionante com a voz inconfundível de um dos maiores cantores da música brasileira. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso, 17 de agosto no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site, no ingresso digital e nas óticas Rocha Prime. Ela é colada com o Brasil, bom dia. Faz seu São João brilhar, ela é colada com o Brasil, bom Bill. Faz seu São João brilhar, bom Bill. Faz seu São João brilhar. O Festival de Biscoito Açaí está recheado de ofertas. Tem biscoito doce, salgado, com chocolate, cookies e muito mais. Variedade para todos os gostos, para todo mundo se deliciar. É a sua chance de encher o carrinho com sabor, qualidade e grandes marcas como Balduco, Clube Social, Oreo, Marilã, Vivale, Nestlé Choco Biscuit, Piraquê e Rancheiro. Festival de Biscoito Açaí vai até dia 13 de junho. Corra para o açaí mais próximo e aproveite. Mangabeira 1, você tem a maior e melhor conveniência da cidade. Na Top Conveniência você encontrará tudo o que precisa com mais ampla variedade em bebidas, oferecendo produtos de alta qualidade com preços acessíveis. Top Conveniência, para completar o seu final de semana com aquela bebida geladinha e com um preço acessível que todo mundo gosta. Top Conveniência, a mais top em Mangabeira 1, de frente à Rádio Pop. Instagram, @_TopConveniência1 ou 83 981 30 38 3028-2151. Organização Zelito. Prepare-se para o maior evento automotivo de vendas do país. Caoa Day, um evento histórico e sem precedentes que só o maior grupo automotivo da América Latina poderia oferecer. Todas as suas marcas, lojas e equipes em todo o país mobilizadas para a maior operação de vendas do ano. Caoa Day é só neste sábado. Não perca. Confira as marcas participantes no site caoa.com.br/caoaday. Desacelere, seu bem maior é a vida. Graduação EAD na Uninassal é mais que ensino, é inteligência Uninassal. Uma formação inovadora e tecnológica com foco em empreendedorismo e aulas práticas em laboratórios. Faça sua graduação EAD ao vivo ou digital, com formação a partir de 18 meses e mensalidades a partir de R$147,21. Acesse agora uninassal.edu.br e aproveite! Todos os domingos, a partir das 6 da manhã, só aqui na Pop FM 89,3, tem Jota Ferreira e amigos. Você é o nosso convidado especial. Jota Ferreira e amigos. Oferecimento, óticas Novo Olhar, menor preço, melhor qualidade. Sorveteria Quimel, distribuidor na Diogo Velho, 668. Loteamento Mini Chácara, um lançamento Marcos Empreendimentos Imobiliários. Pensou em energia solar? Pensou Solisan. Estética Dental, o cuidado que o seu sorriso merece. E Dourados Joias, loja de fábrica e folheados em ouro e prata. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: ah, eu sou ouça Rádio Pop. Lindy Moraes é pop. Super tarde. Simbora, simbora, que o nosso Super Tarde tá no ar, hein? Pra vocês, nesse dia dos namorados. Olha só o que eu tenho aqui pra você, o seu avizinho. Presta atenção, tá? Olha, a gente tem um par de ingressos pro Espaço neste final de semana. Um par pra Vila Sítio São João, Vila Forró. E um voucher de R$200 do seu Antônio. Restaurante, petiscaria, pra você ir com o seu amorzinho. Então, faz o seguinte... Então, são 3 pessoas que vão ser contempladas hoje, tá? Manda um pop zap pra mim, pro 991984489. Manda aquela mensagem pro amor da sua vida. Se não tiver um lovezinho pra mandar mensagem, não tem problema, tá? Você pode participar também. Pede sua música e diz: eu quero ganhar aí esse prêmio, porque eu vou me dar de presente no Dia dos Namorados. Combinado assim? Tá combinado assim? E olha, agora a gente vai ouvir música romântica, claro, né? Danilo e Davi, apaga. Quem nunca? Mandou e se arrependeu, manda, tentou apagar, não conseguiu. E aí não manda, apaga de novo, refaz. Ixi, Maria. Se fosse eu, é sobre eu isso, boa tarde. Opa, papai chamado. Ei, boa noite. Antes de te bloquear, eu só vim te dizer que a partir de hoje pode tocar o terror, fazer o que quiser fazer. A boca é sua, curtir suas farras. Sinto mais nada. Não, apaga, apaga, apaga. Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, te esconde as farras. Apaga, apaga, apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga. Acho que agora é minha vez de mandar. Manda mensagem pra você. Eu vou mandar. Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras. Apaga, apaga, apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga, apaga, apaga. Pop FM. Nem responde as minhas mensagens. Se quiser depois de escutar, você pode me bloquear. Se eu pudesse voltar, não ia abrir a porta do meu carro só pra deixar a princesa entrar. Economizaria grana quando arrumei a tela do seu celular. E lá pras 4 da manhã, sua campainha não ia tocar. Não ia ouvir eu cantar de Djavan até meu violão desafinar. Eu fui o cara da serenata, mas podia ser o cara que machuca, que some na...